Senhoras e senhores, e dessa vez é confirmadíssimo que temos senhoras aqui neste podcast, pois uma mulher comentou, ok? Eu não estou ficando louco, não foi um traveco, eu acho, ok? Então nós temos os dois únicos gêneros nesse planeta aqui, nesse podcast. E hoje nós temos aqui um cara... na verdade... Eu creio que esse aqui vai ser o podcast mais especial do mês, porque vai ser o único podcast desse mês que eu sou um vagabundo. E esse foi, vai ser feito por dois caras extremamente especiais. Especiais no sentido de únicos. E quando eu digo sentido de únicos, é no sentido de apresentarem deficiências diversas. Hoje eu conto com a presença de um dos nomes mais conceituados da esgotosfera. Aquele que quando põe um óculos parece que sua próxima fala será para os outros tomarem cuidado, pois ele moide. Arrrr! Apresenta aqui uma das únicas pessoas da esgotosfera que interage com mulher constantemente, Thiago Limeira. E aí, gente, acho que vocês já me conhecem, mas pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou dono do canal Sozinho no Quarto. Sei lá, sou um dos nomes aí da esgotosfera. E, cara, falando em mulher, cara, não é que eu já esteja querendo puxar assunto, mas já que você falou de mulher, cara, o que tem de mulher ultimamente me adicionando em rede social, cara, não é zoeira não, tipo, só hoje foi umas 5, velho. Eu também, eu também queria testar esse efeito do namorar e ver as minas chegando tudo, mas infelizmente a gente tem que fazer o primeiro passo ainda, que é ter um namoro. Mas nos elabore, por favor, como tá sendo. Você também tá sendo até assediado pelo que você conta nos seus podcasts. Cara, é que tipo, até você já me tem adicionado há um tempinho no Facebook. Você sabe, tipo, como que eu, as coisas que eu posto e tal. Mas até um tempinho atrás eu não postava, por exemplo, meus trechos de livro. Era um bagulho que eu, tipo, tava cagando pra isso. Eu só falava pro pessoal, eu lancei aí uns livros, quem quiser compra, mas eu não, tipo, não divulgava muito, sei lá, trecho de livro, eu não tinha nada pra divulgar. Sim, muito assim. Sim, tanto que você criou o Austero também. Sim, tudo. Aí eu pensei um pouco nisso, eu vi que realmente eu não fazia marketing nenhum praticamente, então realmente tipo, também por isso não tava vendendo quase nada. E aí eu decidi, quer saber, eu não tenho nada a perder, vamos tentar. Eu criei uma página no Facebook, comecei a divulgar uns trechos lá de livro e tal, e a página tá crescendo até mais do que eu achei que ia crescer pra começo de página. É porque assim, quando você é, entre aspas, artista independente, entre aspas, você, tipo, demora um tempo pra você crescer, porque geralmente o pessoal não tá nem aí, basicamente, ninguém tá nem aí. Tipo, se você é escritor, se você desenha, se você faz a puta que pariu, o problema é seu. E, tipo, só quem se importa mesmo é familiar, é amigo próximo, mas, assim, desconhecidos estão cagando, basicamente. Mas, como eu já sou meio que dono, entre aspas, de algumas outras páginas grandes, eu também tô divulgando meus escritos nessas páginas mais ou menos grandes. E aí a página tá começando a ficar com um número de likes elevado. E aí, com isso, como eu deixo aberto lá, tipo, dizendo que eu sou o dono lá da página e tal, aí essas minas estão vindo através disso, sabe? De eu ter, sei lá, desses bagulho que eu posto em rede social e de talvez também por eu ter colocado uma capa lá no Facebook do Satanic Feminist. que é isso aí? Eu coloquei uma capa no meu perfil do Facebook, Satanic Feminist. Tá escrito na capa. E aí eu acredito que as minas realmente estão acreditando nessa merda. E aí, tá vendo várias me pedir pra me adicionar. E mina que, tipo, eu vejo que veio da página e tal. E de outros lugares também. Ou seja, só mina fodida. A maioria, eu diria que é a clássica feminista fodida da cabeça, saca? E isso porque eu tenho lá no meu perfil um relacionamento sério. Mas mesmo assim, tá vendo várias minas. É, mas aí que ela se atrai mesmo, cara. É, isso que é pior, cara. Mulher é merda, cara. A sua namorada não se incomoda com isso, não? Tipo, ela não fica putaça querendo ver seu Facebook, coisa assim? Não, então, tipo, hoje eu falei pra ela que tava vindo um monte de pessoa me adicionar e tal. E ela não demonstrou, pelo menos pra mim, muita, sei lá, ciúme ou... Ela não demonstrou nada do tipo, ah, quero ver quem que tá comentando, sei lá, ela só falou... Ela só falou, ah, toma cuidado que essas minas não respeita, não respeita o namorado de ninguém. Eu falei, é, realmente, eu percebi isso já faz um tempo. E, tipo, ela é meio de boa com relação a isso, sabe? Até hoje a gente nunca teve nenhuma briga, sabe, por ciúme, ou por, sei lá, tipo, ah, quem é essa garota? Até hoje não teve nenhuma briga com relação a isso. Ela é bem de boa com relação a isso. E isso é ótimo. Entendi. Ainda mais... Então, completamente diferente do seu primeiro namoro. É, sim, muito diferente, muito. Ela, tipo, é quase o oposto do meu primeiro namoro. Que o primeiro namoro, desde o início eu tive problema com ciúme, problema com, sabe, ah, quem que é essa garota? E, sabe, ela queria que eu excluísse as garotas, e, enfim. Com ela até hoje, a gente completou ontem 3 meses de namoro e até agora, na verdade, 0 brigas de tudo. 0 brigas. Então tá muito isso, bom. 0 brigas, cara? Sério? Uhum. Porra. Impressionante. Ah, você tá namorando um homem? Você conferiu? Não, eu já conferi, já deu uma passada lá embaixo e... Ou esconde muito bem, bom. Ou um negócio pra dentro. Vai saber se é um pinto pra dentro. Ah, não sei, né? Vai que é a namorada do Thiago, senhores, ela tá de mal comigo, porque eu, num meme que eu fiz, o que eu postei na Esgotosfera e no grupo dele, eu disse que ela era a menininha de Tumblr. Aí o Thiago, óbvio, tem que mostrar pra ela, né? E agora ela acho que ela ficou meio chateado. Não. Porque... Não, ela nem... Porque eu imagino, cara, sua namorada, velho, tipo, você é um bicho que tem tatuagem até no cu, velho. Eu imagino que as garotas de Tumblr ficam apaixonadas, velho. Sim, tipo, essas minas que, sei lá, vêm... E pior que, tipo, antes, até um tempinho atrás, era só essas minas mesmo, tipo, mina tatuada. Mina que você sabe que já passou por, sei lá, quantas rolas na vida. E você sabe que tem, sabe, sei lá... Quantos problemas na cabeça tem essa mina? Mas agora não, entendi. Cara. De uns tempos pra cá tem se aproximado de mim umas minas mais no meu perfil. Tipo, não mina tatuada, mas mina, sabe, que se aproxima não por causa dos meus inscritos, sabe? Ou, tipo, mina que tem pouca tatuagem, mina que não tem, sei lá, 2.000 amigos no Facebook... Mina que possa compartilhar uns bagulhos de página de arte, sabe? Elas existem. É, eu não gosto dessas minas aí que, ai, arte, não sei o quê. Mas é menos pior do que mina de cabelo azul, piercing no septo, tatuado. Claro, claro. Menos pior, pelo menos é tolerável, entendi. Vamos colocar assim. Ah, entendi. Perfeito, então. Massa, e... Caralho, eu ia perguntar alguma coisa e agora eu esqueci, porque você tava falando desse negócio aí de minas que curtem arte. Porra, era importante. Vai tomar no cu. Rara e diferente. Cara, é porque assim, eu anoto tudo em tópico, né? Só que aí eu anoto, eu não anoto o texto integral sobre o meu raciocínio. O raciocínio é gigante, eu anoto tipo palavra-chave. Uhum. E a informação fica incompleta, entendeu? Realmente um ser humano muito inteligente. Oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Mas, aí uma coisa que eu tava querendo comentar. Cara, eu não sei se eu te contei, mas depois do nosso... Pra quem não viu o primeiro, a gente já gravou um podcast aqui no meu canal. E aí você vê a variedade de pessoas que a gente chama pra gravar, né? Tanto que tava o seguinte, eu chamo o Thiago a segunda vez. Eu já chamei o Wilton segunda vez. É tipo um ciclo, entendeu? Uhum. Porque são os únicos que aceitam gravar nesse canalzinho lixo aqui. E... aí, cara, depois que... O dia que a gente gravou esse podcast, cara, foi uma das noites mais mágicas da minha vida. Ô, louco. É, cara, eu não sei, assim, hoje é assim, eu fico até esperando que hoje talvez fosse, mas como é domingo, aí não tem essa possibilidade. Uhum. Mas, cara, foi muito estranho. Foi tipo assim, eu tinha acabado de... Eu lembro no dia, eu tinha, antes de gravar o podcast com você, eu tava num torneio de squash. Uhum. E aí eu tinha lesionado meu calcanhar, meu tendão de Aquiles, tava todo fodido. E aí eu comecei a acelerar o negócio, os meus jogos, porque a gente tinha marcado de gravar o podcast, né? Uhum. E aí eu cheguei em casa, e logo que a gente chegou em casa, eu comecei a gravar. E nisso, tinha uns brothers me chamando pra ir no bar aqui do lado da minha casa. Uhum. E aí eu falei, não, cara, não dá, eu marquei com o cara, vou gravar o podcast, vocês ficam aí. Só que o negócio é, o nosso podcast durou 2 horas. Só deu pra postar 1 hora porque eu sou burro e fiz merda com o áudio. Então só deu pra postar 1. Mas aí, cara, depois que a gente terminou de gravar, a galera mandou mensagem falando, a gente ainda tá aqui, velho. E aí eu fui nesse bar, cara. E, cara, o que isso se sucedeu foi uma série de eventos, assim, mágicos, que dá um podcast inteiro sobre. Uhum. Mas, tipo, mas só dando uma preview do que aconteceu, foi eu, um negão e um que ouve esse podcast e uma outra menina mamando as tetas de uma mina, de uma gorda. Ou seja, tipo os porquinhos na mãe porca. Uhum. Todo mundo mamando ao mesmo tempo. Eu comi uma mina e xinguei muito ela. Obviamente com consensual e roleplay. Aí não fica graça, porra. Não, cara, mas tipo, mas eu xinguei com assim, expondo todo a minha, como eu falo, meu lado oculto, entendeu? Tipo, dizendo assim, você é uma vagabunda do caralho que sai dando pra todo mundo, não sei o quê. Aí, tipo, teve uma hora que eu falei assim, ah, você dá o cu? Ela falou, não, não dou o cu. Eu falei, mas você é uma, age como uma puta e não dá nem o cu, isso é uma vergonha, velho. Aí, tipo, gritando assim. Só que ela era daquela... Cara, ela era, tipo... Ela, tipo, no bar, eu encontrei essa menina no bar, né? Ela, tipo, eu nem conhecia ela. Entendeu? E ela levantou a saia e pediu pra gente pegar na bunda dela. Ou seja, é esse tipo. Caralho. Entendeu? É esse tipo. Uhum. Ou seja, mulher pra gravar casar com o Thiago, cara, é dar sorte, velho. Dá sorte, cara. E tipo, teve muito mais coisa, mas eu não vou comentar aqui porque senão não tira graça. Eu sei lá, cara, quando as pessoas estão comigo, parece que as coisas exponencializam, sabe? As coisas saem do controle. Não sei, cara, não sei. É que nem, não sei, no dia lá do bagulho do stand-up do Petri, que eu tava lá no meio. Ah, o famoso. Eternizado na esgotosfera. Aí a gente foi parar na zona e no dia seguinte a gente tava comendo uma moradora de Cara, a sua namorada ficou sabendo? Ela ouviu esse podcast? Ela sabe disso? Eu espero que não, cara. Eu espero muito que não. Você não tem medo de tipo, ela chegar um dia e falar, caralho, meu namorado comeu um mendigo. Esse pau entrou dentro de mim, meu Deus. Cara, eu... É que assim, ela não liga muito pro que eu faço aí na internet, tipo... Ela já perguntou se pra mim teria problema de ela de vez em quando assistir uns vídeos meus e tal. Mas assim... Ah, cara, eu ficaria tipo com o cu, assim, não passava nem Wi-Fi, entendeu? Não, mas tipo, eu já falei pra ela que eu não falei tudo as merda que eu já fiz no passado. Mas eu já falei pra ela que eu tive um passado meio conturbado, uma época meio violenta, digamos assim, da minha vida. E, tipo, não é um negócio que ela gosta de saber, tipo, ai, meu namorado já comeu sei lá quantas minas. Não é um negócio que ela gosta. Ela escolheu a bênção da ignorância. E é basicamente um bagulho que a gente não fala, sabe? A gente evita falar porque Entendi. Pode trazer briga desnecessária, sabe? É porque, assim, ela também é muito nova, né? Então, assim, ela não teve muito o que fazer de merda no passado, né? Ao contrário de você, que já, pô, já tá 26? 26. Você tá 26, então já teve um tempinho aí, né? Inclusive a gente tava conversando ontem mesmo sobre isso. Ela tava perguntando pra mim, ah, será que no futuro, será que eu não vou me arrepender? Porque, tipo, palavras dela. Ah, porque eu não tive muitas experiências de vida, eu não fiz muitas coisas e tal. E será que no futuro, se a gente continuar junto e tal, será que eu não vou me arrepender de ter passado, de ter passado a adolescência, ter passado a juventude, tipo, não ter feito nada, não ter ido em festa e não sei o quê. A gente conversou sobre isso, mas e aí a gente chegou à conclusão de que, tipo... Só o futuro dirá e que, na real, tipo, tanto eu quanto ela, a gente tá fazendo o que quer. A gente tá, tipo, bem da forma como tá. Entendi. Então não tem motivo pra... Tá satisfeito. Pra, não tem motivo pra, sei lá, a gente terminar agora. Sim, claro. Não sei. Tipo, tá bem pra mim, tá bem pra ela, tá bom. A gente, tipo, a gente se dá muito bem, a gente se completa, entre aspas, em muitas coisas. Então, tipo, a gente chegou a essa conclusão. Tipo, não tem pra quê, pelo menos... Da minha parte, que acho que também da parte dela, ela concordou, não tem pra que, tipo, a gente terminar isso pra ir curtir a vida. Já foda-se essa merda. É isso aí, senhores. Thiago implementando o Eros aí. Força total. Full Eros. Full Power Eros. E, cara, mas eu acho que esse é um questionamento justo, mas geralmente é feito mais por homem, né, cara? Porque eu imagino que, tipo, pra homem, assim, quando ele vai ficando mais velho, o tempo pra, e a oportunidade de fazer merda, assim... Não, claro que se ele procurar merda, vai ter merda. Mas, tipo, a pessoa meio que vai passando dessa vontade enorme de fazer merda, entendeu? E vai ficando, tipo, agora tem conta pra pagar. Sim. Tem coisa pra fazer, o mundo adulto, essa porra toda, entendeu? E aí, eu entendo... Assim, é bem questionamento da idade mesmo. É bem interessante isso. Opa. Uhum. É, tipo, acho que a ligação caiu na metade do que você tava falando. Então, tipo, eu peguei metade, a outra metade cortou. Ah, entendi, entendi. É, não, o que eu tava falando é que isso é bem... É mais coisa de homem quando em começo de namoro, assim, entendeu? Uhum. Só que isso era uma coisa que eu queria comentar com você. Essa, além daquilo que eu falei antes da gente começar a gravar, da questão da sua transição, da sua trajetória com mulheres. Transição. É uma coisa que eu gostaria... Parece que eu virei trans da sua transição. Continua. Eu não sei, cara. Se você quiser sair do armário e comentar, né? Você puxou o assunto aí. Não, eu tô de boa com a minha identidade de homem. Não, assim, você entende o que se aplica na sua vida, né, cara? Se ressoou contigo a minha afirmação... Não, cara, Deus não, me tranquilo. Livre, Deus me livre virar mulher, mulheres são inferiores. Ah, cara, mas eu acho que... Assim, o cara namora e tá full misógino. Eu não entendo, cara, porra, eu também, eu vou começar, tipo, a, sei lá, chegar na minha namorada e falar assim, ô, velho, você sabia que você é inferior? Ela fala, ai, como você é lindo, nossa senhora, eu vou namorar contigo. Funciona, senhores, funciona. Tentem isso em casa. Não vai ter nenhuma feminista te expondo na internet, não. Pode confiar. Não, jamais. Se a mina posta coisa de arte e essas paradas alternativas, ela quer ser dominada, ouvinte. Vai com fé, cara. Vai com fé, já chega no socão na boca. Você, cara, viu a única exceção barzinho? Pra essa regra aí é a sua mãe, entendeu? O resto é liberado. É, o resto é soco na boca e chute na costela. Justo. Mas se a Polícia Federal escutar esse podcast, eu digo que não tenho afiliação nenhuma com esse sujeito. É apenas um entrevistado. Não. Quem tá falando é meu irmão, o Matheus. Justo. E... Vamos lá, é que eu não sei qual eu comento primeiro, sobre esse negócio do amor racional, que você comentou no seu podcast, que eu achei bem interessante, ou da sua transição com mulher. Vou começar pela transição, seguinte, o Thiago, ele gravou um podcast sobre mulheres, quem não ouviu, ouça, mas eu creio que todo mundo ouviu, porque é um dos seus podcasts mais vistos, né? É, sim. O dos mulheres. É, de toda a história do podcast, sim. E olha que o podcast tem, tipo, mais de 2 horas. Então é bem longo, tipo, toda a minha trajetória. Cara, que qualquer até coisa que tenha no título assim, mulher, nego vai assim. É. Pode ter 3, 5. MGTOW faz live de 8 sobre mulher, tem tipo 40 mil views, entendeu? Uhum. Sim. É um assunto que rende, basicamente. Ah, cara, é porque é o que permeia a vida do homem, né? É, buceta. É, no caso do Auster é o cheiro de buceta. É, também. Cara, é só um adendo antes de começar o negócio da sua trajetória, cara. Uma das coisas, assim, no seu livro, cara, que eu, tipo, ficava muito, assim... me dá vontade de pular o capítulo é quando você falava xoxota, cara. Cara, eu, tipo, eu começava a me contorcer, eu falava, não, velho, não, cara. Pô, xoxota não, velho. Tanta coisa pra chamar, buceta. sei lá, eu vou escrever no livro buceta. Cara, é que tipo, parece um tiozão, mas tipo, não é tiozão de 60, 50, é tiozão de 80, tá ligado? Quando quer parecer, quando quer falar merda. E na xoxota? É xoxota. E aí, tipo, aí, graças a Deus, no austero, o Thiago tá falando lá, cheiro de buceta. Aí eu, ah, agora sim. Tá perfeito. Aprendi a lição. Ah, cara, é que eu imagino, tipo, sei lá, velho, quando você falou do seu conto, quer dizer, no seu conto não, porque tá no Vida. Quando você falou no Vida, xoxota, eu imaginei você chegando na primeira namorada falando, vou comer sua xoxota hoje. Sei o quê. Não sei o que, o episódio da virgindade. Me dá aí sua xoxota, por favor. Umas migalhas de xoxota, por favor. Para este pobre homem necessitado. Amém. E aí, vamos lá. O que eu tava comentando é, o Thiago, eu vou só um resuminho, o Thiago na sua trajetória com mulheres, na verdade, faz um resuminho aí das, tipo, da sua adolescência com mulheres. Da adolescência até hoje ou só adolescência? Não, assim, da adolescência até a sua primeira interação, assim, que você procurava algo sexual. Ah, tipo, eu passei basicamente a infância e adolescência inteira sendo rejeitado. Tipo, primeira mina que eu gostei, 11 anos, nunca nem cheguei nela. A de 13, que eu, entre aspas, amei, tomei um fora, não aconteceu nada, passei o ano inteiro sofrendo. 14 anos também, tomei um fora. 17, tomei, acho que outro fora. Enfim, foi, sei lá, dos 11 até os 19 anos só tomando fora, basicamente. Porque, sei lá, não sei, as minas me achavam feio, sei lá o que acontecia nessa época. Ou eu não sabia me vestir direito, ou eu não ia em evento que era pra pegar mulher. Ou você ainda não tinha tatuagem. É, exatamente, também. E aí, tipo, eu passei a minha adolescência, início da fase adulta inteira sendo rejeitado. Chegou lá na casa dos meus 20 anos, eu já tava de saco cheio. E aí eu comecei a chamar umas mina diretamente pra fuder. Eu era virgem e chamando a mina direto pra fuder. É. E esse foi, e foi bem sucedido, assim, na conversa, pelo menos. Tipo, nessa época dos meus 20, 21 anos, ainda não. Mas posteriormente fui, com algumas minas fui. Foi bem sucedido, digamos assim, de, tipo, nem conhecer a mina direito, oi, quer transar comigo? E funcionou. Entendi. E, no caso, após essas tentativas aí, você conheceu a sua primeira namorada. Uhum. Pulando algumas coisas. Uhum. E como foi essa transição de um cara que, assim, que não falava com mulher, não conseguia interagir, pra um cara que conseguiu organicamente... fazer crescer uma relação? Ah, tipo, eu acho que uma coisa que me ajudou muito nisso foi eu começar a escrever. Porque, querendo ou não, escrever, você, sabe, postar umas poemas, poesia em Facebook, ou sei lá, na puta que pariu, querendo ou não, isso atrai mulher. Isso atrai buceta, principalmente buceta alternativa, sabe? Buceta Arctic Monkeys, vamos colocar assim. E aí, eu postava de vez em quando uns textos meus, uns poemas, umas poesias bem merda. E aí isso acabava que me propiciando naturalmente, às vezes mina do nada vinha me adicionar, e aí eu conheci algumas minas, eu também pesquisando minas aleatórias no Facebook, adicionava e começava a conversar, enfim. E aí eu acho que através disso, principalmente através da escrita, eu acho que a escrita me ajudou a lidar com mulher, sabe? E redes sociais, e aí eu fui me soltando, assim, levou, sei lá, uns 2 anos pra eu... consegui me soltar completamente com mulher, não completamente, mas decentemente. E aí, com meus 21 anos, aí eu conheci minha ex-namorada, A gente começou a conversar, passou um tempinho, a gente se encontrou, e aí começou toda a putaria, basicamente. Mas eu acho que um bagulho que me ajudou bastante foi basicamente a escrita, vamos colocar assim. Me ajudou a pegar mulher, basicamente. Entendi. Ok. E uma coisa também interessante é... Quando você não se teve, não duvidou um pouco de si mesmo quando você tava namorando, assim, você não ficou se perguntando... como é que eu vou fazer pra chamar a atenção dela? Ou, como é que eu vou, assim, conversar, iniciar um namoro? Você não tinha ainda esse pensamento de... Eu quero iniciar um namoro com essa menina? Ah, eu era inseguro pra caralho nessa época, só que... Não sei, eu acho que eu, de tanto eu me fuder, de tanto que eu já tinha me fudido com mulher, eu pensei, foda-se, sabe? Foda-se. Se der errado, tá, mais um e daqui a pouco vou na zona. Tipo. Você tirou a pressão de si mesmo, então? É, eu já tava meio que pensando, contando a derrota, saca? E aí, o que vier é lucro. É, basicamente. E aí eu já tava meio que falando pra mim mesmo, se não der certo, daqui a um tempo eu crio coragem, vou na zona, ponto, acabou. Mas acabou dando certo, basicamente, que foi inesperado. E aí a gente... E aí juntou depois as minhas inseguranças e inseguranças dela e deu merda, deu meleca. Mas no fim, no início foi mais ou menos assim, tipo, aos trancos e barrancos, basicamente. Aliás, minha primeira vez com ela, eu juro pra você, cara, eu demorei meia hora pra achar o buraco da vagina dela. Eu juro pra você. Da xoxota. Eu demorei meia hora pra conseguir, sabe, acertar meu pau lá dentro. Meia hora, eu juro pra você, velho. Cara, interessante, na minha primeira vez, cara, foi tipo, muito tranquilo, mas foi só porque eu vi muito pornô, assim, tipo de close-up da parada. Uhum. E também eu lembrava do livro de biologia onde mostrava a entrada, então eu simplesmente falei, tem que ser aqui, cara, eu não vou errar, velho. Aí foi, mas... Então, livros de biologia servem pra alguma coisa, senhores. Uhum. Estudem em livros de biologia. Prestem atenção. Apesar de que. Cara, foi complicado. Assim, eu ainda não falei como é que foi a minha primeira vez, negócio. Ainda, é porque eu tava querendo fazer um vídeo que nem o seu, assim, contando minha trajetória, que é mais fácil do que simplesmente contar isolado. Uhum. Porque quando eu conto isolado, eu faço essa porra, a porra render uma hora, viajo nos temas, vou pra um lado, vou pro outro, entendeu? Uhum. E aí eu tô pensando em fazer um que nem o seu. Cara, acho que foi ano passado, eu falei assim, eu cheguei em você e falei, e cara, posso gravar um vídeo que nem o seu? Tem problema? Você falou, não. E nunca foi gravado. Isso é pra mostrar, cara. Quão vagabundo é esse canal. Pois é, já faz o quê? Uns 6 meses? Talvez até mais tempo. Foi ano passado, cara. Então. Ano passado. A gente não tinha nem gravado o primeiro podcast ainda. Sim, então faz mais de 6 meses. Faz. E aí, você, beleza, aí você conseguiu namorar, tudo, você, assim, você conversando com ela, como vocês chegaram ao ponto de, conversar e chegar ao namoro? Precisou alguma coisa dessa conquista, algo muito extraordinário, ou vocês simplesmente foram conversando, se gostando e pronto? Cara, nessa época eu era extremamente beta. E uma coisa que me ajudou a chegar nela e as coisas se desenvolverem e tal foi justamente a internet. Porque uma coisa muito diferente é você chegar numa mina, por exemplo, em qualquer lugar, num bar, numa balada, na puta que pariu que seja. Outra coisa é você simplesmente mandar mensagem pra mina. Tipo, é muito mais fácil. E é uma coisa que eu já fazia um tempinho, de mandar mensagem pra mina e tal. E aí com ela eu comecei assim, tipo, essa minha ex-namorada, eu conheci ela numa festa de uma amiga. E sim, sim. E aí a gente se adicionou no Facebook, quer dizer, eu adicionei ela, achei ela bonitinha, adicionei ela e de começo não fiz nada. Passou, sei lá, uns 2 meses, eu, depois de uma desilusão com uma mina, aí eu falei, preciso tentar outra. E aí eu fui na minha ex-namorada, mandei mensagem pra ela, eu vi que ela curtia lá uma banda lá que eu também gosto, puxei assunto sobre isso, a gente começou a conversar e, sabe, eu comecei a puxar assunto sobre outras coisas, e aí assim foi indo, e aí até o dia que a gente combinou de se encontrar, a gente combinou de se encontrar, tipo, no mesmo dia que eu tava voltando de viagem de São Luís do Maranhão. E aí eu fui lá num lugar que tem aqui perto, inclusive hoje em dia eu moro do lado do lugar. E a gente se encontrou, ficou de mãos dadas, e ainda não rolou beijo no primeiro encontro, mas a gente ficou meio casal gay e tal. E aí foi, tipo, de começo foi muito contato via internet, sabe? A gente conversava muito mais pela internet do que vida real mesmo. Você se sentia mais à vontade conversando pela internet? Sim, basicamente. Entendi. Cara, comigo é exatamente o contrário. Eu, tipo, eu fico perdido quando eu converso pela internet, tanto que eu nunca consegui nada no Tinder, cara. Tipo, todas as conversas que eu tive no Tinder não passou, tipo, de um dia de conversa, que eu fico perdido. Que parece que as meninas, tipo, estão falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, e elas, tipo, respondem, você fala, você tenta puxar assunto e elas respondem com uma palavra, É, tipo, duas, entendeu? ah, Aí eu fico, legal. tipo, além de ficar com a autoestima baixa, assim, eu fico chateado e falo, porra, cara, eu fico, tipo, começando a entrar na bad e falar assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Olha pra mim. Patético, aí eu deleto tudo, Mas entendeu? é que, tipo, Tinder é outra dinâmica, né, mano? Tipo, na minha época, pelo menos, na época do primeiro namoro e tal, ainda não existia Tinder. Tinder começou a existir, sei lá, em meados de 2 anos, 3 anos atrás. E eu comecei meu namoro, tipo, 5 anos atrás. Então, na época não tinha essa putaria de Tinder e também é a mesma coisa, cara. Eu não consigo desenvolver conversa com ninguém no Tinder. Eu acho uma bosta. Você só chama pra fuder, a famosa. Tá no Tinder. Cara, sei lá, eu acho que. Primeiro que eu acho que se você ainda usa Tinder em pleno 2019, você já começou errado. E outra É, que, sei você tem lá, razão, você tem razão. você ficar, sabe, conversando com uma mina. Sério, que você vai ficar conversando com uma vagabunda de Tinder? Cara, faz o seguinte, já deu match? Já chama, oi, bora tomar uma cerveja e depois bora pro motel? Aceitou, aceitou, não aceitou, tira o match, acabou, parte pra próxima vagabunda. Pronto, foda-se, sabe? Você é um gênio, cara. Você devia escrever um livro pua, velho. Tipo, ia ter uma página, entendeu? A Ia ter arte uma da página. sedução. Não, e assim, não ia ser nem um livro. Não sei se poderia ser considerado um livro. Ia ser uma página só. Chama pra fuder. Acabou. Chama pra fuder, não aceitou, ótimo. Não aceitou, próximo. Grito no cu e dedaria, entendeu? Sim. Mano, é que tipo, vagabunda moderna é assim, cara. Você trata na base Sim. do quer, não quer. Tem mais 50 mil vagabunda. Foda-se você. Tipo isso. Entendi. Basicamente ninguém liga pra ninguém, acabou. Entendi. E agora entrando em tema em tempos um pouco mais modernos, contemporâneos, na verdade. Assim, você comentou, acho que foi dois ou três podcasts atrás, sobre o amor, o conceito de amor racional. Com o que vocês aplica isso com a sua atual namorada. Antes de entrar nisso, uma distinção. Você disse que com a sua primeira namorada você sentiu algo mais orgânico, assim. Foi algo mais natural. Mas sentimental. Mais sentimental, assim. Foi tudo muito à base do sentimento. E esse agora você tá olhando de uma forma, como você diz, que você já passou pela experiência de um namoro anterior e agora tá tentando fazer algo de forma mais racional. Entendi. E você. Agora entrando nisso, você acha que o amor racional, quando comparado ao amor sentimental, não te satisfaz tanto quanto? Não, tipo, eu acho que basicamente são duas formas de sentir são duas formas de sentir um mesmo conceito, basicamente. Em uma das formas, que é a forma convencional, você tá sentindo no sentido de sentimentos mesmo, no sentido emocional da coisa. Na outra, você não tem esse sentido emocional, você não tem esses sentimentos, mas você tem noção de que você quer estar próximo daquela pessoa, de que você gosta daquela pessoa, não de gostar de sentimentos, mas de gostar de simplesmente querer a presença daquela pessoa, sabe? De querer o bem daquela pessoa, de querer construir algo com aquela pessoa. Então esse segundo tipo de amor, que é algo que eu tô estou desenvolvendo, tento desenvolver e tal, é uma espécie de amor mais altruísta, sabe? Porque é algo não palpado no que eu estou sentindo, mas sim no que nós podemos viver juntos, no que nós podemos construir juntos, sabe? Então é algo mais, eu diria até mais adulto, talvez, vamos colocar assim. Você tá vendo isso no longo termo também. Sim. É, porque, tipo, também eu não tenho... Eu tô agora com 26 anos, eu não tenho mais cabeça de adolescente que... Bateu o amor de cinema. Só quer fuder, sabe? Tá, tudo bem, sexo é legal. Tá, óbvio, sexo é legal. Mas, velho, eu não tô mais com esse ritmo de, sabe, de sexo e pegação. Ah, foda-se, eu quero agora alguma mina pra tá comigo, pra... Sabe, pra eu ficar os final de semana juntos, a gente faz alguma coisa juntos e dorme juntos e é isso, sabe? E aí a gente vai procurando alguma coisa pra fazer e a gente consegue um trabalho, a gente, quem sabe, começa a investir pra fazer uma viagem juntos, esse tipo de coisa, sabe? Não só pra fuder, basicamente. Pra fuder e pra ficar, sei lá, ai, quem que é essa mina no Facebook? Ah, toma no cu. Justíssimo. E o... É porque nesse caso eu comparo o amor racional e o amor sentimental, assim, como meio que um salto, entendeu? Um salto. Não um salto da fé, porque o Kierkegaard era virgem, então amor pra ele é o caralho. Assim, um salto que eu digo, por exemplo, tem um abismo, no caso. E assim, o amor, assim, sentimental, eu comparo, você simplesmente se joga no abismo e, no seu caso, você saltou e se espatifou lá. Uhum. Mas você levantou e veio mais forte. Uhum. Caso, ou seja, você se jogou nesse abismo, ou seja, você se entrou de corpo e alma nessa relação e falou, vamos ver no que vai dar. E pronto, sem pensar muito, assim, futuro, não sei o quê, entendeu? Essas coisas. Uhum. Eu comparo assim. Uhum. Enquanto no amor racional, você, sei lá, tem uma escadinha ali no abismo, você vai descendo, aí você vê. Ih, se você vê que vai dar merda, você sobe de novo e dá o fora, entendeu? Aí, tipo, vai tranquilo, vai com cuidado, entendeu? Vai vendo o que vai dar. Uhum. Sim. Tanto é que, por exemplo, no primeiro relacionamento, só a ideia de terminar era algo que pra mim eu pensava... Eu nem pensava em terminar, porque pra mim era um machucava, negócio, tipo, né? Tenebroso, sabe? É um negócio tipo, porra, eu demorei pra caralho pra conseguir uma mina, agora não... E aí agora se eu terminar com ela, não vou mais conseguir ninguém e tal, sabe? E agora, agora não tem essa insegurança, sabe? Não que eu queira terminar com ela. Mas hoje em dia, tipo, por exemplo, se eu ver que a situação tá ruim e que isso vem se prolongando, terminar é a solução mais racional, basicamente. E, tipo, não tô dizendo que eu não vou sofrer, mas é algo que hoje em dia eu consigo pensar com, sabe? Consigo pensar, sabe? Não é claro o que eu quero, mas eu consigo pensar nisso, sim, esse sentimento de, tipo, não, isso não pode acontecer. O que vai acontecer? Se comigo eu vou ficar sozinho? Não tenho mais isso, basicamente. Isso é ótimo, eu diria. Uhum. Entendi. Eu, é porque... Tem também a questão de que os dois têm vantagens e desvantagens, né? Quando eu comparo o amor sentimental ao racional, eu penso que o amor sentimental é aquele que você se sente mais, como eu posso dizer, mais preenchido emocionalmente, porque você simplesmente se joga lá e diz, isso aqui vai dar certo, não tem como dar errado, eu vou fazer essa porra dar certo de qualquer jeito, entendeu? Aquele amor que você pensa, eu preciso dessa pessoa pra viver, eu preciso... Tem que ter, se não tiver, eu morro. Entendeu? Essas coisas. Uhum. E aí, tipo, você... Quando você entra de cabeça no negócio, você se sente bem nisso. Uhum. Mesmo que esteja dando merda, entendeu? Tipo aqueles caras lá que sofrem na mão da mulher, mas tá lá. Uhum. Mas tá lá, tipo, feliz, entre aspas. Uhum. Do ponto de vista dele, ele tá feliz. Nossa, ele tá fudido. E o amor racional eu vejo como algo mais pragmático... E mais interessante para alguém que pensa no longo e médio prazo, assim, entendeu? Não só num sentido de saber que não é possível você estar pleno e feliz em toda a medida de relacionamento, ao contrário do sentimental, que você pensa, não, vai ser um mar de rosas, entendeu? Pelo resto do nosso relacionamento, e não importa o que aconteça, eu sempre estarei do lado. Uhum. Entendeu? Não. Mas, assim, é porque... Quando eu penso no amor racional, quer dizer, no amor sentimental, é meio que todos nós gostaríamos que o amor sentimental fosse o que desse certo, né? Uhum. Mas o amor racional é a resposta para quem quer viver junto, quem quer ter uma relação funcional e que tenha chances de dar certo. É nessa pegada que você leva? É, mas a longo prazo. Tipo, sim. Basicamente o amor sentimental, o amor comum, sentido comum, ele é um amor mais voltado pro carnal, sabe? É, uma coisa, por exemplo, uma vantagem, vamos colocar assim, que o amor... Pra satisfação do gozo, né, o sentimental. É, o tipo, sentimental... Eu assumo, cara, no amor sentimental, o sexo é melhor. Ele é mais prazeroso, ele é mais carnal, sabe? Tem essa também? Eu acho que sim, cara. Pelo menos comparando... enfim, tem também questão de pessoa que muda. Mas assim, eu acho que é natural que no amor sentimental, no amor, sabe, de sentimentos, o sexo seja melhor. Porque o amor sentimental é algo mais aqui, agora, presente, carnal, sabe? Emoção. Então acho que acaba que sendo natural o sexo ser assim mais animalesco, vamos colocar assim, mais intenso do que quando é o amor racional. No racional, não tô dizendo que não seja bom, mas no racional é algo que, como eu disse, é mais voltado a longo prazo, é mais voltado pro futuro. Sim. Então, você, tudo bem, você transa com a pessoa, só que, tipo, você não tá com a cabeça só naquilo, só no aqui, no agora, só no, tipo, não vamos é, fuder, não como é aquele... se não, vamos fuder aquele... como se não tivesse amanhã. Uhum. Tipo, isso não existe no, na minha versão, sim, do amor, no que eu tô criando. Já no que eu vivi do primeiro namoro, tinha isso, de, sei lá, ah, vamos fuder, basicamente, sabe? E vamos fuder até morrer. Agora eu não tenho mais esse negócio. Tipo, aquela distinção, né? Vamos fuder um pouquinho e depois a gente continua a vida, acabou. Entendi. Aquela distinção entre que no amor racional você escolhe o seu parceiro com base em afinidade. Eu sinto que seja um pouco parecido assim. Você escolhe o seu parceiro na base de afinidade, tanto que você disse, seus podcasts, que você demorou um tempo pra... Foi conversando muito com a sua atual namorada, foi vendo, conversando muito, sentiu uma conexão, assim, sobre gostos, tudo. Demorou um tempo pra ver, entendeu? Uhum. Sim. Enquanto a maioria das vezes, dos amores sentimentais que as pessoas comentam, no meu caso até, que você simplesmente vem aquele amor orgânico assim que começa a ocupar sua mente, entendeu? Uhum. Vem aquela descrição tudo de cinema, assim, entendeu? Aquelas porra, bem isso aí mesmo, que tipo... Que aí você simplesmente fala, eu quero fuder essa pessoa porque eu quero fuder essa pessoa porque eu quero fuder essa pessoa. E aí depois de fuder essa pessoa, você fala assim, não, agora eu quero ficar essa pessoa. Ah, mas ela é chata. Eu não acho, entendeu? Todo mundo fala. Vocês podem não combinar em porra nenhuma, entendeu? Sei lá, você pode ser tipo sorvete, macarrão, entendeu? Mas fica junto, entendeu? Tipo, eu acho que uma das diferenças entre esses dois tipos de amores é na ordem em que acontecem as coisas, sabe? Porque, por exemplo, no amor sentimental, o amor comum e tal, primeiro vem a relação carnal e depois vem a ligação. Então, o que causa a ligação é a relação carnal. Ou seja, é o beijar, o pegar, o sexo, esse tipo de coisa. Já no amor racional, o que vem primeiro é o contato psicológico com a pessoa. É o conversar, é o conhecer a pessoa, é o ter, sabe, algo que não seja físico. E aí depois vem a relação em si, digamos assim. Sim. Então a relação, ela é construída não sobre um viés, ela não é construída sobre a base física carnal, ela é construída sobre o viés do psicológico. Então, em um caso, você começa pelo carnal, e aí o carnal rege a relação. No outro caso, você começa pela conversa, você começa pelo psicológico, você começa pela afinidade, e essa afinidade é o que rege a relação, que é o que eu chamo de companheirismo, digamos assim, que pra mim é uma das características mais importantes pra quem quer ter um relacionamento a longo prazo, é o companheirismo. E é algo que é muito mais frequente, no meu ponto de vista, em quem desenvolve um amor mais frio, um amor mais racional, do que quem desenvolve um amor puramente carnal e sentimentos, explosão e... Ai, não posso viver sem essa pessoa, sabe? Pra mim, pelo menos. Entendi. E qual deles você considera o mais orgânico? De crescer naturalmente? Sim, de crescer naturalmente. Eu acho que o racional. Assim, você crê que o racional é aquele que cresce com o tempo? Ou seja, à medida que vocês vão se conhecendo, o negócio vai crescendo? Ou é o sentimental, que é a explosão já cria tudo? Eu acho que é o racional, porque, tipo, como você mesmo acabou de falar, no emocional geralmente o que acontece é uma explosão, sabe? Tipo, conhecer aquela pessoa, nossa, estou amando, nossa, não consigo imaginar minha vida sem ela, sabe? Isso acontece do nada, uma explosão, sabe, de dopamina, uma explosão de sentimentos, só que aquilo ali, a tendência com o passar do tempo é aquilo lá começar a diminuir. Muito frequentemente comigo mesmo aconteceu lá uma explosão de sentimentos e foi passando o tempo, foi começando a aparecer diferenças, foi começando a aparecer defeitos, foi começando a aparecer insegurança, um monte de merda, e aí foi diminuindo. Então aconteceu o contrário do que deveria acontecer. Já, por exemplo, no que eu tô agora, no que tá acontecendo agora, eu sinto que, tipo, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente passa tempo juntos, quanto mais a gente lida um com o outro, eu, pelo menos assim, de onde a gente começou pra agora, eu sinto que hoje em dia eu gosto mais dela do que quando eu comecei com ela, sabe? Pra mim é um negócio que tem crescido pra cima e não pra baixo, vamos colocar assim. Então, eu acredito que seja o racional, porque é algo que, tipo, quando você vai desenvolvendo um afeto pela pessoa, você vai desenvolvendo um senso de companheirismo, um senso de aconchego, vamos colocar assim, com aquela pessoa, de conhecer ela também e de ver que como vocês estão se relacionando por afinidades e vocês têm muito mais afinidades do que desafinidades, vamos colocar assim, vocês gostam da companhia um do outro, vocês gostam de estar um com o outro. Isso eu acho que naturalmente, com o passar do tempo, vai assim fazendo com que um ame mais o outro de maneira natural. Eu acho que é de maneira gradual e lenta, mas eu acho que é gradual e lenta pra cima e não pra baixo, eu diria. E mais satisfatório, no caso. É, pra longo prazo, eu diria. Entendi. Que sim. Entendi. E agora, puxando um pouco do porquê eu queria comentar sobre isso, um pouco mais pessoal meu, mas antes, uma pequena perguntinha. Você ainda ama a sua ex? Mas, tipo, não o amor de, tipo, aqueles memes lá de amava tanto aquela vagabunda, tô com saudade, não sei o quê, tipo... Mas você ama naquele sentido de você ainda se sente... Não digo saudade, assim, porque eu tenho os defeitos, mas você ainda pensa nela, assim, você pensa, ah, e se a coisa desse certo, entendeu? Tipo, essas coisas assim. Não, sinceramente não. Tipo, de vez em quando eu ainda lembro dela, de vez em dos quando... Dos bons momentos, você ainda pensa nisso, lembra, com carinho? Na verdade, eu nem penso mais nos bons momentos com ela, porque, tipo... Sei lá, eu lembro mais dos maus momentos com foram ela. Foram ofuscados. Porque eu tive muita treta com ela, muita merda, entendi, sabe, com ela. Muita coisa desnecessária. Então eu lembro dela e, sinceramente, cara, a única coisa que eu acho que eu sinto falta dela, no máximo, é do cu dela. No máximo. Ah, ela dava? Sim, e ainda dava com frescura. Ah, não, cara. O bom é que ela... Eu não... tô falando não porque eu queria comer um, tô chateado. O bom é que, tipo, era, ela fazia com essa sensação de que ela não queria. Então, eu sentia que eu tava estuprando alguém. É uma sensação boa. Caralho. Que doente. Não, o Thiago é sádico. Não, mas, cara, sem Miguel, eu acho que um dos motivos de eu gostar de comer cu... É justamente pra essa sensação de que ela não está gostando e eu estou fazendo algo torturando ela. É bom. já tá pronto pra entrar no Tumblr, cara. Mas enfim, cara, tipo, sinceramente mesmo, a única coisa que eu acho que eu sinto falta dela é do cu dela. Só isso. Ah, cara, assim, eu também. Da pessoa dela, velho. Não. Não. Entendi. Com toda certeza, não. Entendi. É, eu digo isso porque um dos motivos por eu falar esse negócio do amor sentimental, do amor racional, é porque eu tenho um receio de uma coisa, cara. É, você viu o meu vídeo que eu falei sobre a menina? Como é que é? Acho que eu chamei de apenas o primeiro amor, um negócio bem gay, que eu tava bem gay no dia. E aí eu contei a história de, que eu amava muito uma menina e aí ela virou uma vagabunda de Instagram. Tu lembra disso aí? Eu lembro que eu já ouvi esse podcast, mas assim, eu lembro vagamente, eu não lembro a história direito. Sim, e aí, assim, o que eu... Não vou contar a história toda, não, mas assim, eu amei, tipo, essa menina, mas tipo, de uma forma que, como eu posso dizer, puxando pro nosso papo. Foi uma explosão, assim, de sentimento... Mas não de vontade de fuder, entendeu? Foi, eu não sei explicar, entendeu? Foi tipo aquele amor que, tipo, sei lá... Você tem vontade de conhecer aquela pessoa e você quer conhecer aquela pessoa... E você quer namorar com essa pessoa, você quer casar, você quer ter filho, você quer morrer... Entendeu? Uhum. Desse jeito aí. E fuder ela, óbvio, claro. Uhum. Mas, entendeu? Mas é tipo aquele negócio bem persistente que fica na sua cabeça o dia inteiro. Uhum. Mas não puramente sexual, entendeu? Uhum. Aí o negócio foi o seguinte, a história toda foi essa, eu não me confessei pra ela porque eu tinha um problema sério de autoestima na época, blá blá blá blá blá, não conversava com mulher, uhum. E ela gostava do meu amigo Chad de 1,90m com 14 anos. Entendi. E aí uma coisa que eu tenho muito receio é de, assim... Isso pode parecer estranho, mas, tipo... Eu ainda penso nela, cara. Tipo, não penso com... Como eu posso dizer? Não penso, assim, com... Caralho, entendeu? Mas, tipo... Eu ainda sinto... Eu penso com carinho, entendeu? Uhum. De vez em quando. E eu penso num receio. Cara, será que depois de amar alguém tanto assim... Eu vou conseguir amar alguém desse jeito, assim, com tanta força? Porque eu penso que dessa, da forma, da primeira, foi algo orgânico. Uhum. Eu não, tipo, foi tipo, no, foi tipo a primeira vez que eu conversei com ela, tipo, meio que uma luz acendeu, entendeu? Uhum. E aí eu fico pensando, cara, será que isso vai acontecer alguma vez na minha vida de novo? E aí eu fico com medo de, e se isso não acontecer, entendeu? E é por isso que esse... negócio, você falando do amor racional, me interessou tanto, e eu tô procurando desenvolver esse conceito em mim, porque tipo, eu penso, caso isso não aconteça de novo, ou até se acontecer, mas sei lá, por algum motivo não der certo, talvez a minha resposta, assim, pra acabar com esse, seja o amor racional. Uhum. Entendeu? Porque eu creio que o amor sentimental, assim, esse puramente carnal, é fácil de você encontrar, mas aquele amor continua sendo sentimental, mas de uma forma... como eu posso dizer, não tão carnal assim, mas que envolve todos os outros aspectos, é muito raro, entendeu? Uhum. Eu acho que já aconteceu com algumas pessoas assim, em alguma hora, a época da vida. Eu acho que... quer dizer, eu não sei você, mas assim, da minha vida, pegando o meu exemplo e tal, eu particularmente, eu acho que eu nunca gostei de duas pessoas assim, exatamente da mesma forma, sabe? Eu acho que cada mina que eu gostei de um jeito diferente, vamos colocar assim. É claro que teve umas que foi algo mais carnal, algo mais... Uou, nossa, sabe? Aquele negócio de ver a mina e de repente, sabe, sentir o coração bater mais forte. Teve outras que não foi um negócio tão intenso assim. E tem minha namorada agora, que tá sendo um negócio meio diferente da maioria das minas aí que eu já gostei. Mas assim, eu acho que cada mina a gente gosta de uma forma diferente, cada mina aí que surge na nossa vida. E particularmente eu acho que a melhor forma de você amar alguém é quando você começa não amando, saca? É quando você tipo conhece a pessoa, você começa a conversar com ela, vê que tem certa afinidade, e aí você ainda não tem sentimentos para essa pessoa. Tipo, aí você se encontra com ela, as coisas começam a fluir e tal. E aí você começa, sabe, não amando, não sentindo nada por aquela pessoa. E aí com o passar do tempo, as coisas dando certo e tal, você começa a criar um certo apego por aquela pessoa, um certo sentimento. E aí, isso daí pra mim é quando surge o amor racional, que é tipo um negócio que você... Que não foi aquela pessoa que fez o seu coração bater mais forte de primeira. Mas foi a pessoa que você tá desenvolvendo algo, que você desenvolveu algo por causa de uma relação. De uma. de uma compatibilidade que vai além do sentimento carnal, além do coração bater mais forte, vamos colocar assim. Eu acho que basicamente um homem tem a capacidade de amar qualquer mulher, basicamente. Lógico que, tirando as gordas, as meninas que não dá, tipo, sei lá, aquelas baleias de Facebook. Tem gente que gosta, hein, cara. Não sei se você viu o meu podcast com o Sozinho. Não é Sozinho, ô caralho. Já ia falar o nome do seu canal. É o Falando Sozinho, que a gente ficou 3 horas falando sobre gorda. Uhum. Entendeu? E a gente descobriu uns caras aí que, meu amigo, de 300 quilos pra baixo não rola, só pode pra cima. Não, sim, eu tenho um amigo meu que ele só gosta de mina gordinha. Quer dizer, no caso dele, eu não sei se chega a ser baleia, mas é gordinha, basicamente. Cara, eu acho que assim, eu acho que dado uma ilha deserta e você tiver com qualquer fêmea, vai rolar, não dá, é impossível. Sim, basicamente. Então, tipo, eu acho que no fim das contas o cara tem, tirando as muito gordas, ou as que tem, sei lá, alguma doença. Aquilo que, tipo, enoja ele de uma forma tão grande. Sim, tirando as deformadas, vamos colocar assim, em termos bem claros. Tirando as deformadas, eu acho que o homem tem capacidade pra desenvolver laços, ele tem a capacidade de gostar de qualquer mulher, sabe? É só ele ficar um tempo sozinho com aquela mulher, essa mulher ser minimamente suportável, e dá a buceta pra ele de vez em quando, claro, que pronto, ele vai desenvolver alguma coisa por ela, sabe? Homem é um bicho assim, cara. Eu acho que a gente é uma, eu acho que o homem é mais simples do que a mulher. O homem não precisa de muito pra estar feliz. Então é só a mulher dar a buceta pra ele, deixar ele em paz, ter uma aparência minimamente, sabe? Minimamente, e pronto, acabou. O homem desenvolve alguma coisa por ela. Eu acho mais ou menos isso. No meu caso, tipo, eu teria essa capacidade de desenvolver alguma coisa por qualquer mina, mas no meu caso, naturalmente, acaba chegando umas minas mais ou menos, de mais ou menos pra cima. Então, eu meio que tive o privilégio, entre aspas, da escolha. Então, tinha, sei lá, antes de eu começar a namorar com a minha namorada, eu tinha, sei lá, acho que umas 5 minas que eu poderia, sei lá, chamar pra sair, chamar pra fuder, chamar, sei lá, pra o que eu quisesse, vamos colocar assim. E eu poderia escolher, eu poderia muito bem ter ficado sozinho, eu poderia, sei lá, ter seguido o caminho do MGTOW, eu poderia, sabe, ter usado só, fudido com as que eu conseguisse e depois foda-se. Mas eu conheci minha namorada, eu achei que ela valia a pena, as coisas fluíram. E, tipo, no começo eu não sentia nada por ela. Não era uma mina que, tipo, eu vi ela, assim, da primeira vez e, nossa, meu coração bateu mais forte, eu me senti nervoso, eu não conseguia nem falar direito. Não, foi um bagulho que, assim, desde o começo foi muito racional, sabe? Demorou um tempo, sei lá, um bom tempo, até eu começar a sentir alguma coisinha por ela. Demorou, sei lá, vários encontros, até eu senti que eu estava sentindo algo por ela. E eu acho que assim, e aí, a partir disso, esse sentimento que começou pequenininho, tá com o passar do tempo aumentando, sabe? E eu tô gostando das coisas desse jeito, eu tô gostando dessa progressão. Eu acho que, como eu disse, pra mim esse é o ideal. Quando você conhece a mina, você não sente nada por ela, mas você fica com ela por achar que ela é compatível com você, por achar que, sabe, que a companhia dela te agrada. E aí, com o passar do tempo, naturalmente, o sentimento vai surgir. E aí é isso daí que condiciona, por vezes, o que eu digo que é o amor racional. Que não é aquele negócio que começa uma explosão, tipo, vi a mina e, meu Deus do céu. Não, eu escolhi a mina, eu escolhi estar com ela. E o tempo passou, eu fui começando a gostar dela, naturalmente, e hoje amo ela. É isso. Eu acho que esse, pra mim, pelo menos, é o ideal. Vamos colocar assim. Sim, entendi. Eu fico assim porque muitas minas, cara, assim, eu comecei a minha vida sexual e tudo, negócio, assim, com... Não, sexual, assim, comecei a pegar mina com uns 14. E apareceu, tipo, algumas minas, cara, que, tipo, eu conseguia conversar no WhatsApp e tudo, que elas demonstravam um interesse genuíno em mim, entendeu? Uhum. E que a gente já tinha ficado, tudo, e que se eu conversasse, tipo, tudo, dava pra iniciar um relacionamento, entendeu? Uhum. Mas o problema, cara, é que eu tinha acabado de, tipo, eu ainda gostava, tipo, muito dessa menina. E aí, meio que eu sempre acabava, tipo... Isso é um caso interessante que tem tudo a ver com meu iluminação pós-punheta. Uhum. Que, tipo, era sempre a mesma coisa, cara. Tipo, eu acabava de pegar ela, eu ficava com, sei lá, blue balls, tá ligado? Uhum. Eu ia bater uma... E aí eu imediatamente falava, caralho, véio, essa mina é chata demais, não sei o que, puta merda. Porra, que eu tô fazendo, cara, não sei o que. Aí eu imediatamente deletava ela do meu celular, entendeu? Uhum. Ou seja, cara, eu nunca tive, assim, contatinho, entendeu? Uhum. Ou seja, eu pegava a menina, não sei o que, E aí acabava deletando o negócio dela depois, porque eu sentia falta de um sentimento maior, entendeu? Uhum. Uma parada. E aí até agora não apareceu nada, cara. E assim, é por isso eu fico, tipo, a cada ano que passa eu vou ficando com medo, uhum. Entendeu? Tipo, no meu caso, como você já ouviu lá o podcast sobre mulheres e já sabe um pouquinho e tal, no meu caso... Eu fiz tudo muito tardiamente, tanto é que, tipo, eu já tava bem desiludido, sim. Eu já tava pensando em puteiro e virar uhum. cara de puteiro mesmo, tipo, sim. Quando de repente sim. Surgiu minha primeira namorada. Cara, aí... mas eu acho que dessa forma você entrou nisso mais maduro, entendeu, cara? Você conseguiu, deu pra evitar algumas cagadas, a do namoro, assim, é inevitável, assim, no caso. E é importante, eu acho que pra formação do caráter, essas coisas. Uhum. Mas, eu acho que... não vou dizer assim que seja... Ah, sei lá, cara, eu acho que foi, é bom, assim. Você começou tardiamente, assim, comparado aos outros. Uhum. Mas, de certa forma, foi bom. Entendeu? Uhum. Eu não sei explicar direito, mas eu sinto que você entrou mais maduro no negócio. É, sim. E mano, tipo... desde que eu comecei a me relacionar com mulher, de forma mais física, de forma, sabe, sexo e os caralho, já passou muita coisa, já vivi muita coisa, já comi muita mulher por aí, já, sabe, já tive sexo casual, já tive sexo com amor, já tive sexo com prostituta, já tive sexo com... com a puta que pariu, eu já tive sexo. A única coisa que eu ainda hoje não tive é comer travesti. Mas, enfim... Cara, mas o pai de Cebolinha tá aí pra isso, velho. Aquele rolê, você perdeu a oportunidade. Quem sabe um dia, mas sei lá. Enfim, por enquanto eu tô de boa disso. Acho que qualquer forma, cara, eu já tive vários tipos aí de micro relacionamentos com mulheres e já namorei, tô no meu segundo namoro. E, sabe... Eu acho que o bagulho é o indivíduo se conhecer, o indivíduo saber o que agrada mais ele, se, sei lá, eu gosto de sexo casual, então só baixa aí o Tinder, chama umas mina pra fuder e ponto, acabou. E outro bagulho é o cara querer desenvolver algo com a mina, ter, sabe, algo com ela e tal. E tipo, não tem uma questão de idade, de, por exemplo, você chegou nos seus 20 anos, você nunca te namorou, significa que você vai passar o resto da sua vida inteira sozinho. Não necessariamente. É que nem eu falei, tipo, eu com meus 21 anos eu não tinha nem beijado ninguém, velho. O meu primeiro beijo foi com 21 anos de vida, tipo. Então eu já tava, sabe, eu tava muito frustrado nessa época, tipo, muito, muito mesmo. Já achava que a única fonte de carinho que eu ia ter de mulher seria só através de prostituta, que se eu não pagasse pra aquilo ali acontecer, nunca ia acontecer. Então, sei lá, cara, sei lá, pode ser que você passe a vida inteira realmente sem conhecer ninguém, pode ser que não. Fato é que, cara... é que nem, por exemplo, eu agora com a minha namorada. O que você faz, o que você demonstra para as outras pessoas, isso atrai pessoas, querendo ou não. Nem querendo entrar nesse papinho de vibes de... Ai, você atrai aquilo que você fala. Não é necessário, não é exatamente esse tipo de merda, sabe? Mas a pessoa que você é, muitas vezes faz... Ou a pessoa que você... faz aparentar ser, atrai pessoas que também, que correspondem, sabe, ao que você aparenta ser. Então, se você aparentar ser uma pessoa, sei lá, uma pessoa decente, pode ser que ocasionalmente apareça uma mina decente. Se você, no meu caso mesmo, eu aparentava até algum tempo atrás, eu aparentava ser um cara putão. Cara putão, um cara dominante, um cara que, sabe, quer dar tapa na cara de mina, quer fazer gozar na cara da mina, esse tipo de merda. E aí eu atraí muita mina que realmente gostava desse tipo de coisa. Resultado, comi umas mina aí que realmente gostava de tapa, gostava de, sabe, levar cintada, gostava de enforcar, enfim, esse tipo de merda, sabe? Por quê? Porque eu atraí, eu com essa minha pose de gostar, de falar que eu gostava disso e, sabe, frequentar meios onde tem pessoas assim e tal, eu acabei atraindo menos assim, sabe? Então eu acho que se você for um cara que aparenta ser decente, às vezes você vai atrair mina que é decente, ou... Sabe, também tem um... Não tem uma regra pra isso, de tipo, ah, isso vai acontecer agora. Às vezes acontece, às vezes não, mas... O que eu digo é que se você for uma pessoa decente, aumenta a chance de você atrair uma pessoa decente. Se você for uma pessoa lixo, aumenta a chance de você atrair uma pessoa lixo, basicamente. Compreendi. Perfeito. E, cara, assim, uma coisa que eu fiquei bem curioso com o que você falou agora é... Cachorro, tia, prima, já foi tudo, então, né? Você falou que só não foi travesti ainda, então você já fudeu o resto tudo. Cara, e negras? Eu acho que eu nunca comi nenhuma negra. Ah, cara, não, tipo, mas negra assim de morena ou não, negra de preta, negona de africana? De preta mesmo, tipo, né? Morena eu já comi, já várias. Ah, morenas. Mas assim que. Mas, assim, preta, eu, preta mesmo. Eu falo isso em, assim, como é que fala, em círculos restritos, porque. A chance de eu ser mal compreendido é altíssima, mas tipo, eu não consigo, cara. Não, eu não consigo, não, cara. Porra. Tipo, porra, velho, cara. Sei lá, cara, é a dualidade do rosinha com. Eu não sei. Cor de roxo. Eu não sei, cara, assim, não me atrai, velho. Não me atrai, cara. E, tipo, tanto que. Acho que o máximo que eu consegui foi, tipo, num tom. Um pouco mais escuro que branco, mas tipo... Ah, sei lá... É. Aí tipo, eu fui falar isso pra uns brother... E aí os caras... Tipo, mas, me começaram a chamar de racista tudo, tipo... Mas é que eu fui falar no círculo errado, óbvio... Uhum. Aí vacilei, mas tipo... Porra, cara, sei lá... É tipo negresco, só que com bagulho rosa... Sinceramente, eu já tenho hoje em dia formada. Acabou acontecendo muito naturalmente de eu não ter comido. Ah, peraí. Caralho, acabei de lembrar de um bagulho. Então, agora, não, pô, tacou na roda, agora tem que contar. Não, eu não cheguei a comer preta, mas a moradora de rua. Eu vi a cor dela, Thiagão, eu entendi. Ela era preta. Foram os... Cara, foram os... Foi a galera na esgoto... Não, não foi na esgoto, mas foi no... Eu não lembro se foi no Saco Cheio ou no outro que eles... que o D postou a foto, né? É, foi no Saco Cheio. Foi do Saco Cheio postou. E a galera iluminou a foto e deu pra ver tudo. Mano, imagina aquela porra chupando três caras, velho. Puta que pariu. Cara, Thiagão, caralho, velho. Como é que você não... Sei lá, velho. Eu, cara, tipo, eu fui, assim, um puteiro. Recentemente eu fui. E, tipo, é só porque as coisas contribuíram muito pra isso e porque um brother pagou pra mim, então... Boa. Pô, vou recusar, né? E aí, cara, nossa, eu fiquei com um cagaço, velho, de um tamanho, tipo, eu usei camisinha, tudo, e a minha própria, entendeu? Pra não ter sacanagem, mas, cara, sei lá, velho, eu fiquei com um cagaço tão enorme, velho, e aí eu imagino, cara, Thiago, como é que tu não cortou teu pau fora, velho? Esterilizou, botou um ácido, entendeu? Cara, porque, tipo, cara... Sei lá, cara, eu... Por isso mesmo que eu não fiz exame de DST depois disso, porque... Ah, cara, você seguiu com o conselho clássico, o saco cheio, né? O medo é grande. Você seguiu o conselho clássico saco cheio, quem não faz o exame não tem nada, né? Não pega dessa. Exato, que só faz, só tem artes quem faz exame. Esse é o conselho clássico saco cheio, aplicável a tudo. É, cara. Nossa, a minha primeira. Mas... velho. Sei lá, cara. Mas eu te entendo eu completamente. Também, eu já comi tanta mina na vida que. Sei lá. Eu já fiz exame de AIDS, mas isso foi no final de 2016. Então já faz um tempinho já. Mas eu tenho medo, cara. Eu admito, eu tenho medo. Entendi. Não, assim, cara. Eu também, tipo, depois da primeira vez, que a minha primeira vez, cara, nossa. Foi no pelo mesmo. Entendeu? E aí, cara, a gente, tipo, no ônibus, quando eu tava voltando com os brothers, mesmo, começaram a falar o seguinte: tu vai pegar AIDS, cara. Tipo, começaram a me. A falar, tipo, no meu ouvido, a viagem inteira falando isso, entendeu? Só que, e aí, tipo, cara, eu fiquei com um cagaço tão grande, só que eu tinha muita vergonha, cara. Eu tava com 16, eu tava com muita vergonha de contar pro meu pai e pra minha mãe. Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Vamos ver, cara, se daqui 6 meses eu tiver de boa, danado. Se surgiu uns bagulho no meu pau, aí fudeu. Aí fudeu e eu vou tipo... ter que contar. É, e aí acabou que passou, tipo, 2 anos... Com 18, aí eu falei assim, eu comecei a ter umas crises de paranoia, assim, pensando, caralho, velho, já se passaram 2 anos, não é possível, eu tenho AIDS, cara, eu tenho AIDS. aí eu cheguei lá no meu pai e minha mãe e falei, pai, mãe, é o seguinte, tipo, demorou uns 10 minutos pra eu conseguir, tipo, engatar o negócio e falar, é o seguinte, eu comi uma mina sem camisinha e... Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que ir no SUS. E aí eles falaram assim, não sei o quê, mas pô, quando é que foi isso? Aí eu falei, 2 anos atrás. aí o meu pai e minha mãe olhou pra mim e começou a... Véi, tipo, cara, eu tava desesperado, suando frio. Aí os dois começaram a dar risada, velho. Eu também iria. Sinceramente, porque, eu também iria. Cara, eles começaram a dar risada e, tipo, e minha mãe, cara, é uma das pessoas mais preocupadas desse mundo, entendeu? E, tipo, eu falei. Só que, tipo, eu me acalmei instantaneamente porque eu pensei, cara, se minha mãe tá dando risada e eu falando disso, é porque eu tô de boa. mano, entendeu? Tipo, sei lá, se fosse tão fácil assim de pegar AIDS, nossa, tava todo mundo fodido. Não, não já. É por isso, eu fui perguntar a razão do porquê, tipo, eles estavam tão de boa. 90% da humanidade ia estar contaminada. Então, aí tipo, eu perguntei, ué, por que vocês estão tão de boa? E eles falaram assim, olha, se já passou, se depois de 6 meses você não morreu, você tá tranquilo pra você fazer isso aí não. Não surgiu nenhuma pereba, senão você não deu nada. Tá suave. Não, tá de boa. Nossa senhora. Cara, você percebeu que a gente bateu o recorde, eu acho. Não, o recorde não, né? Porque o recorde de falar de mulher sem parar é o seu, com o seu 2 horas aí. acho que foi 1h11, cara. Meio. De mulher, velho. É, cara. Não é pra qualquer um, não, viu? Inclusive, cara, depois que eu fiz esse podcast aí e postei e tal, acho que depois disso minha ex me bloqueou. Então, será que ela ouviu e falou? Ele... cara, será que ele falou, e agora, como é que eu vou iludir outros otários? Estou exposta. Ou sei lá, alguém do meu canal ouviu e de repente conseguiu achar ela e mandou mensagem pra Mas ela. Mas pior, avisando, cara, que eu acho que isso é muito provável, porque lembra que você deu as iniciais da Lidiane, eu acho que você deu as iniciais? E aí, cara, eu fui procurar pra ver se era gata, entendeu? Aí eu troquei, Lidiane... tipo, eu pesquisei só as iniciais. Cara, mesmo você dando as iniciais, apareceu uma caralhada de gente chamada Lidiane. Sim. Com as mesmas iniciais. E você deu tipo umas 2, 3, entendeu? Eu desisti, mas eu queria ver, pô, é gata? Será que é gata? Vamos dar uma olhada aí. Hoje... Não pra te zoar, mas tipo, só pra ver se era gata. Puta que pariu. Pois é, então, eu não duvido nada que alguém tenha, sei lá, ainda mais que eu falei o primeiro nome de todas as minas, não duvido nada que alguém tenha procurado, porque, sei lá, se buscar nos comentários bem antigos do meu Facebook, ainda acha comentário dela. Então, capaz de ser, cara, alguém que... Pior que eu vi a sua, assim, a sua ex, mas, tipo, ela sempre foi ruiva. É, sim, tipo, sei lá, a última vez que eu vi, que eu stalkeei ela tava, ela tinha pintado de loiro, mas ela passou muitos É. anos sendo ruiva. Aí é, cara, pra mim, assim, quando você falou que tinha, não pensava nela nem nada, eu pensei, ué, tem que ter algum motivo. Aí você falou, porra, parou de ser ruivo, perdeu o encanto. Não, tipo, vez em quando, sei lá, uma vez a cada 2 meses por aí, eu ainda, sei lá, tento stalkear ela só pra ver como estão as coisas, mas A assim. famosa, né? A famosa stalkeada. É, mas assim, ela. Primeiro, como eu disse, ela me bloqueou de algumas redes sociais, o Instagram dela é fechado. Então, sei lá, ela pode estar morta e eu nem tô sabendo. Mas, sinceramente, foda-se, basicamente. É, pode ser. E o cara, o negócio é que ela pode estar aqui. Será que ela tá quicando a rola do japonês até hoje? Não, não. Não, é. Tipo, depois. No, é que assim, a gente terminou em 2016, início de 2016. E aí, no final de 2016, a gente teve algum contato. E aí, ela me contou que ela ficou com esse japonês aí 6 meses e que se separaram. E aí, sei lá, acho que ela agora tá morando lá na puta que pariu, Tailândia agora. Então Nossa, é que muito. foi virar trap reverso? Sei lá, é que tipo, a mãe dela casou com um cara que é brasileiro, só que o cara trabalha lá na Tailândia. Daí a mãe foi morar lá, ela foi junto, basicamente. E aí, sei lá, eu nem sei como que tá a vida dela lá. Só sei que ela foi literalmente pro outro lado do mundo. Então acho que eu nunca mais vou ver ela na minha vida. Ainda bem. Ah, amém, amém. Amém. É, que beleza, cara. E falar nisso, você lançou, agora mudando completamente de assunto, porque 1h15 de mulher, só os fortes. Cara, você lançou o seu terceiro livro, Heitor, né? É, pois é, terceira desgraça. Não, terceira desgraça não, cara. Pra quem não leu ainda os livros, pô, são muito bons, cara. Mas eu já te falei isso há muito tempo, logo que eu terminei de ler. Mas pra mim, o Vida. É o foda, entendeu? Ah, obrigado. É o foda. O alguém, tanto que alguém, eu lembro que eu ia te perguntar sobre o que era cada conto, mas aí me deu uma preguiça. Entendeu? Mas o Vida foi o que eu mais achei interessante, a forma de escrever, entendeu? Textinhos curtos, todos contando uma passagem de algum fato interessante, ou nem um fato interessante, só alguma coisa. Você no ônibus pensando sobre a vida, entendeu? Eu pensando em comer cu de namorada, literalmente. Você foi praticamente o Neo Bukowski no Vida. É, tipo isso. Ainda hoje, alguns poemas que eu faço lembra bastante Bukowski, porque eu falo bastante de, basicamente, de putaria, degeneração e decadência humana. Na verdade, eu acho que algumas traduções do Bukowski eu tenho em casa, é o Entrando Numa Fria, por exemplo, e o Misto Quente, ele fala xoxota. Xoxota. É, por isso eu pensei, ele deve falar xoxota por causa do Bukowski, não é possível. Não, é porque tipo, minha mãe desde criança me ensinou a falar xoxota. Ah, cara, se eu Então falar o que isso. minha mãe falava pra eu falar com, tipo, 4, 3 anos, 5, nossa. Eu chamava de duas coisas. Tipo, isso era com quatro, cara. Até que meu pai chegou, tipo, eu tava com 7, 8, alguma coisa assim. Meu pai chegou e falou: "Não, isso não é assim que se chama, pô. Isso é coisa de baitola." Cara, Baitola. não, mas era, cara, porque era minha mãe. Minha mãe, eu perguntei: "Mãe, como é que é o negócio da mulher?" Ela falou: "Não, é a florzinha, é o girassol." Meu Deus, girassol. Puta que pariu. Girassol. Ah, cara, pô, velho. Girassol. Seria melhor Até, ela é, ter cara, logo tinha até entrado que. então o rosbife. Pô, você acompanha aquela parte do Rovis Rosbif Salantes? Ah, rosbife. Ah. Cara, até eu só fui descobrir o que, que eram os outros nomes quando eu vi American Pie, óbvio. Praticamente todo mundo foi através disso. Até que tem uma cena muito, muito interessante que, tipo, no dia seguinte a eu ver American Pie, eu tava sentado lá no meu quarto com o PS2 ligado, jogando Naruto. E aí, de vez, minha mãe entra lá e fala: "Ah, filho, o que você tá aí se coçando todo?" Aí eu falei: "Ah, meu pau tá coçando." Aí eu falei, cara, eu te juro, eu falei numa inocência, sem maldade nenhuma, porque, tipo, eu vi o dublado, o American Pie dublado, entendeu? Uhum. Então os caras falavam: "Ah, o meu pau, aí teve aquele filme lá, é o filme da corrida do pau duro, não sei o quê, que todo mundo tomava Viagra e saía correndo pelo campus da universidade, entendeu?" Uhum. Ou seja, cara, desde pequeno a minha mãe já viu que eu ia ser uma base de uma decepção, mas... grande promessa pro futuro. Amém, cara, amém. E, falando nisso, eu queria saber, até porque eu vou comprar o seu livro, só tô esperando a grana baixar aí pra fazer as maracutaias aí, pra arranjar o livro. Me conte aí um pouco pra gente sobre... Como é esse Heitor? Você ouviu o seu post, fez o que você falou que tinha começado a escrever ele com 20, mas aí você achou que não tinha maturidade ainda para escrever ele, só agora que foi terminar a obra. Como é que é? Ah, tipo, é que assim, o Heitor tem uma temática de romance, e com 20 anos eu não tinha experiência romântica com mulher nenhuma, eu não sabia como que era beijar. Tudo bem que no Alguém eu escrevi nesse contexto e tinha bastante putaria. Só que assim, o que tem no Alguém é exatamente isso, é putaria. E você não precisa, sei lá, já ter feito sexo pra saber como é putaria. Tem os vídeos pornô, site pornô aí da vida pra você saber. Então, você não precisa, já ter vivido pra você saber como é aquilo. Já o Heitor é uma temática mais amorosa, é um contexto mais amoroso. E eu não tinha, até o momento, vivido nada com alguém no contexto amoroso que tivesse dado certo, sabe? Então eu simplesmente não sabia como desenvolver. Eu não tinha tido experiência com aquilo, eu não sabia como desenvolver, não sabia, basicamente. De uma forma que não ficasse completamente mecânica, assim, tipo, ah, eu vi essa definição num livro de amor e vou... construir a parte disso. É, eu senti que não estava um negócio natural, sabe? Não estava um negócio que dava a impressão de que eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Não, eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Daí eu acabei escrevendo 5 páginas, eu vi que não estava muito bom, desisti da ideia e meio que guardei essa ideia para fazer futuramente. Aí, com meus 24 anos de vida, ano antepassado, eu meio que retomei a ideia, passei o quê? Um ano, mais ou menos, pouco mais de um ano escrevendo, e aí terminei. E aí eu consegui terminar porque aí, com meus 24 anos de vida, eu já tinha tido relacionamento, tanto amoroso quanto sexual, então eu já sabia mais ou menos como que era, eu já sabia o que era estar em um relacionamento, o que era, sabe, gostar de alguém, ser correspondido e os caralho. Então, fluiu mais natural, basicamente. Então, não que o Heitor seja um romance, tipo, meloso, de tipo, ai, eu te amo. Não. Na verdade, eu diria até que o Heitor é tem um certo toque de, como a gente tava falando, de amor racional nele, eu diria. Mas assim, querendo ou não, é um romance. A temática dele, o foco dele é um romance. Só que não é um romance comum, é um romance melancólico. Eu não consigo escrever nada que seja feliz, que tenha um final feliz. Não vou dar spoiler, mas é melancólico pra caralho. E o final... Seria numa temática um pouco de amor platônico ou coisa assim? Ou... É, sim. Tem... Eu passo uma certa ideia de amor platônico, vamos colocar assim. Entendi. Você aproximou O estilo de narração do Heitor de uma forma que se aproximasse mais com alguém no sentido de um conto alongado, ou seja, naquela mesma narrativa, ou você pegou alguns elementos de vida e botou algumas das suas baseado nas suas experiências pessoais, você foi desenvolvendo o negócio todo? Refletindo você no personagem. Na verdade, esse livro, Heitor, ele mais parece com o segundo livro, com o Vida, do que com o primeiro. Porque o primeiro é um livro de contos, tem uma estrutura de contos. Então, sei lá, tem conto que tem 30 páginas, conto de 15, 20, 30 páginas. Sim. Já o Vida é capítulos pequenos, é capítulo de uma página, capítulo de duas páginas, três, quatro, cinco no máximo. Então é algo mais curto. E o Heitor é assim. Ele, tipo, ele segue. São como, não são capítulos, mas é como se fosse um diário. Então tem o dia lá, por exemplo, 28 de outubro de não sei o quê. Aí ela deixa lá registrado o que aconteceu. Aí dia 29, dia 30 de outubro, deixa lá registrado o que aconteceu. A protagonista é mulher. Então a protagonista é uma mulher. Sim. Então é uma estrutura mais parecida com o Vida do que com alguém. E, na verdade, assim, eu não baseei em quase nada da minha vida o Heitor. Tipo, o que eu escrevi no Heitor, eu não... Dando um pouquinho de spoiler. Quer dizer, você que sabe. Você quer que eu dê um pouquinho de spoiler ou prefere que não? Não, assim, vocês... Falando de um ponto de vista mais conceitual... mesmo. Ele... Você, assim, como a protagonista sendo uma mulher, você não pôde utilizar algumas das suas experiências. Uhum. No caso, tô falando. Mas ela é... Então, no caso, o Heitor não seria o personagem principal desse livro. Ele seria o interesse romântico dessa mulher? Eu acho que seria ambos, basicamente. E aí o... como eu posso definir? Heitor, basicamente, é uma ideia que eu já tinha formado desde os meus 20 anos. Mas é uma ideia que demorou um tempo pra eu amadurecer essa ideia. Pra eu, sabe, conseguir elaborar ela numa forma de um conto, de uma metáfora, vamos colocar assim. E aí eu consegui elaborar isso através do formato que eu fiz. E é algo que é uma soma de... já que, até porque a protagonista é mulher, então é algo que é uma soma de da experiência que eu tive com o Vida, que eu modifiquei um pouco para dar para fazer o Heitor, uma soma do segundo livro com uma certa idealização, vamos colocar assim. Do amor. Sim, de certa forma, sim. Mas assim, não é uma idealização muito clara, na verdade. É que assim, pra um leitor comum que pegar meu livro e ler, ele vai ler, de repente vai achar legal, ah, ok, um romance legal, tudo bem, ponto, acabou, sabe? Não vai ver muito além daquilo. Mas talvez algumas poucas pessoas percebam que existe uma certa metáfora ali dentro, existe uma certa mensagem, vamos colocar ali dentro. E aí essa certa mensagem, cara, com relação aos meus livros, eu evito falar das mensagens, das metáforas que tem, tipo, eu deixo a cargo de cada um. E aí existe também uma metáfora no terceiro livro, é uma metáfora relacionada a amor, basicamente. E aí, como eu disse, numa visão... Não vou dar mais spoiler, enfim... Você deixou essa metáfora explícita ou você deixou simplesmente ali jogada e se alguém descobrir ou tentar entender aquilo? Tá nos detalhes, basicamente. Tá em pequenos detalhes. Pequenos detalhes que de repente se a pessoa perceber, ela vai parar pra pensar, opa, isso daqui... Mas peraí, isso daqui não tá encaixando. Sim. E aí, quem sabe, a partir desses pequenos não encaixes, ela chegue na concepção da minha metáfora. Mas assim, é como eu disse, é um bagulho que a maioria das pessoas nem vai perceber, porque a maioria das pessoas nem se atenta a pequenos detalhes. Porque elas não sabem que tá lá pra procurar, né? Sim. Ou basicamente elas nem ligam. Ou elas só, tipo, leem o bagulho literal e interpreta literalmente o que tá escrito. Mas não interpreta que talvez haja um contexto maior naquilo. Vamos colocar assim. Ok. E no caso, você com... Ô, caralho. No caso do... Eu tava com uma pergunta pronta. Esqueceu? De novo, cara, de novo, velho. É porque eu, tipo, quando a gente... Você tava respondendo a pergunta e eu pensei, caralho, eu ainda tenho que tomar banho, velho. Entendeu? E aí... Não, beleza, tem essa metáfora, tudo. Essa metáfora, de alguma forma, tem algo relacionado à sua vida, à sua visão de amor, alguma coisa? É algo necessário para entender do que obra se trata? É algo essencial? Tem algo essencial, o quê? É algo essencial para entender o que essa obra significa? A metáfora, você diz? É, eu digo isso que você deixou velado. Sim, eu diria que sim. Porque se você lê a obra, num sentido literal, num sentido que você simplesmente não percebeu que tem algo ali que não tá encaixando direito, isso vai ser simplesmente um romance. Um romance, só isso. Mas assim, nas entrelinhas existe uma mensagem, basicamente. Nas Entendi. entrelinhas existem pequenas coisinhas que, se você reparar e começar a pensar, talvez você chegue a um. Como eu posso dizer? Basicamente, a visão literal do texto é a visão real. É a visão da vida real, o que está ali escrito no texto, literalmente. Mas se você parar para analisar algumas coisinhas, você vai ver que também existe um ideal por trás dali. E é essa visão idealizada que é o que eu gostaria de passar para as pessoas. Que, Entendi. tipo, o que está ali, literalmente, é o real. É aquilo que realmente acontece no livro. Mas existe uma história por detrás da história. É isso que eu quero dizer. Entendi. Não posso explicar mais do que isso, porque senão dá muito spoiler, mas Não, enfim. tudo bem, tudo bem. Não tem Enfim. problema não. É, Deu para essa é a entender. dica que eu dou. Pequenos detalhes que têm um significado maior, vamos colocar assim. Ok. Mas às vezes você já percebeu, você como escritor deve ter percebido que às vezes você só, eu creio que apenas o escritor saiba o que ele quis fazer da sua obra, entendeu? O que ele quis significar com tal, sei lá, as pessoas veem uma passagem e aí elas começam a criar várias, mas apenas o cara que escreveu essa passagem sabe o que ela realmente significa, entendeu? Porque muitas vezes o que a gente vê é quando as pessoas vou interpretar um poema, elas começam a adicionar um monte de coisa, que pode significar muita coisa, mas que, quando, sei lá, na verdade o cara só quis dizer uma coisa, entendeu? Ou às Sim. vezes ele não quis dizer porra nenhuma. É, às vezes, sei lá, o cara É. escreve um poema sobre cocô de cavalo, aí a pessoa começa a entender isso daí, porque ele tá falando sobre as relações modernas e fazendo uma metáfora É. É. É. pra. Sabe, às vezes eu acho que as pessoas ficam procurando muito significado onde não tem significado nenhum. Então você não fica assim quando você escreve, por exemplo, nesse caso, dessa idealização, dessa mensagem que você quis passar. Teve uma mensagem que você quis deixar clara no vida, no alguém, no Heitor? Essa é uma coisa comum entre eles? Não. O Vida. Não, é que assim, o Vida não. Não tem uma mensagem clara. O Vida, eu diria que são várias mensagens em um livro. Mas tiveram mensagens que você quis deixar com cada capítulo. É, sim, basicamente. Entendi. Mas assim, o Alguém, o primeiro livro, é um livro que até hoje eu vejo um livro como sendo um livro niilista. Não tem outra palavra assim para passar, porque, tipo, até hoje eu acho que não tem nada a ser passado com aquele livro. Exceto no conto do Pedro, que existe uma metáfora que eu acho que quase ninguém pegou, e alguns contos que têm algumas metáforazinhas. Mas assim, não são essas metáforas não são exatamente a mensagem que eu gostaria de passar. Entendi. Tipo, quando eu escrevi o Alguém, eu não queria passar nada para ninguém. E realmente, os contos passam um pouco isso, passam que não passam nada. Tanto é que o primeiro conto, o Pedro, ele termina tipo meio, tipo, e agora? Tem vários contos, quer dizer, eu não sei como que você se sente sobre isso, mas Alguns contos que estão ali meio que terminam sem terminar, sabe? Fica um negócio meio assim no ar. Então eu diria que o alguém foi algo que eu pré-concebi para não passar nada, vamos colocar assim. Mas mesmo Entendi. no alguém ainda tem metáforas, ainda tem algumas coisinhas. Ok. E eu fiquei muito curioso com o conto do Pedro, porque foi tipo um negócio tão de 0 a 100, entendeu? Um negócio de tava lá tranquila e tava, sei lá, 2 km por hora, e de repente foi a 150, o carro explodiu, virou, capotou, Foi entendeu? o amor sentimental, de repente. Foi um amor sentimental ali. E assim, você poderia pelo menos assim, dar qual foi essa mensagem velada aquilo ali? Assim, não tipo, sei lá, mas tipo, que foi? Que porra foi aquela, cara? Eu não peguei, mas é porque tipo, em poema eu até assim, eu nunca gostei de adentrar muito assim no que significar, porque eu sinto que a pessoa que está interpretando vê o que ela quer ver, entendeu? Então, aqui que eu falei, se eu interpreto o Pedro, quer dizer, o conto Pedro de uma forma, eu tenho certeza que vai chegar numa resposta completamente diferente da sua. Então, por isso eu quero saber assim, o que você quis dizer com o conto do Pedro? Basicamente que eu acho que na verdade tem várias variáveis da mesma metáfora que eu gostaria de passar, várias variáveis, mas basicamente seria o fato de que o conhecimento vai te matar. O conhecimento mata não somente você, mas tudo aquilo que te cerca, porque o conhecimento mostra a verdade. Entendi. Ou seja, esse conhecimento seria a saída da ignorância, no caso? Não somente, mas Ou além disso? seria você perceber que na real tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você prega, ou um dia já pregou, um dia já prezou e tal, ao peso da verdade, a verdade requer que você mate tudo aquilo que você acredita, basicamente. A Ou verdade seja, requer. a família, a fazenda, A tudo que família rodeava requer. ele. A Até verdade ele mesmo, no requer. caso, né? A verdade requer a morte de todos os seus ídolos, basicamente. Ah, entendi. Então você puxou um Francis Bacon pra cima da galera. Um pouquinho de Nietzsche, talvez. Você quer dizer que você é o Thiago Dinamite, então? Thiago. Pode ser. Entendi. E no caso você não fica com assim um pouco de receio de que ninguém vai entender o que você quis passar com o Heitor? Ah, há um tempo atrás, sei lá, até um ano atrás, ainda tinha um certo receio, um certo cuidado, sabe, de querer passar a mensagem clara, de Deixar um pouquinho mais tentar, explícita, assim, sabe, na de cara. explicar as coisas, de, sabe, ficar batendo na mesma tecla para ver se as pessoas entendem. Mas de uns tempos pra cá eu percebi que, primeiro, a maioria das pessoas não entendem, porque às vezes você tá falando uma linguagem que eles não são capazes de entender. Segundo, frequentemente ninguém tá nem aí, basicamente. Eles, como você disse, eles só entendem aquilo que eles querem entender. Terceiro, a maioria das pessoas simplesmente não tá interessada, é preguiçoso pra caralho, bando de macaco, etc. Cara, eu posso fazer uma lista aqui de que quarto motivo, quinto motivo, mas basicamente eu percebi que eu sempre vou ser mal interpretado. Sempre. Eu posso escrever assim. Sabe, 500 mil linhas explicando o que eu quis dizer. Ainda assim eu vou ser mal interpretado. Então, sabe, foda-se. Hoje em dia eu tô assim, foda-se, sabe? Comprou meu livro. Acha que meu livro é só um livrinho de terror? Um livrinho de romance? Um livrinho de sei lá? Beleza, é isso. Foda-se, sabe? Não quero. Sabe, se a pessoa conseguiu captar algo maior ali, beleza. Se ela não conseguiu captar, o que importa é que ela comprou meu livro. Acabou. É Isso é bom. basicamente isso. Entendi. Isso é bom, cara. É melhor, né? É uma forma mais tranquila de se ver, porque é isso que você falou, é interessante, assim, que mesmo quando as pessoas deixam explícita uma mensagem, os outros ainda conseguem deturpar Essa é simplesmente por não entender, não querer entender o que ela significa, na verdade, né? É, por exemplo, a mensagem de Jesus Cristo, de Yehoshua, é uma mensagem simples. Se você parar pra pensar, é simples pra caralho. Só que, porra, deturparam isso ao extremo, deturparam isso ao máximo, utilizam isso para X, Y, Z fins. Então, porra, sabe, eu já desisti de tentar entender as pessoas, de tentar fazer as pessoas me entenderem. Eu cheguei à conclusão de que, cara, macaco vai ser sempre macaco e ponto, acabou. Full misantropia mode. Eu não, sabe, eu não quero mais salvar ninguém, eu não quero mais ajudar ninguém, eu quero que compre meus livros. Agora, se isso vai ajudar ou não Como é que verdadeiramente a você tava pessoa. falando num podcast? Eu quero alugar um apartamento de 1.000 conto. Quero morar sozinho. Eu quero morar sozinho, eu quero que todo mundo fique longe de mim e ponto, acabou. É isso. Eu quero comer a xoxota da minha namorada tranquilo, né? Isso Exato, é quero ficar bom, né? lá, se não ficar com a minha namorada, aí a gente transa, aí depois a gente dorme junto de conchinha e o resto do mundo eu quero que se exploda, É foda-se. engraçado, cara, que no Vida, no Mulheres, tudo, você sempre falou desse episódio. Eu gosto de dormir de conchinha, porque Que negócio gay do é a caralho. coisa em. Ah, sei lá, cara, assim, o pau roçando na bunda é bom também. É, mas aí você acorda já com o pau roçando na bunda cara, teve um dia aí que eu dormi com a minha namorada. Umas duas vezes eu acordei do nada. E eu acordei e eu tava, tipo, fazendo um movimento de metendo na bunda dela. Eu não tava literalmente metendo na bunda dela, mas eu tava fazendo um movimento, sabe? Porque eu tava tendo sonho, que eu sonhei que a gente tava transando. Daí quando eu acordei, eu tava, tipo, fazendo um movimento. Vá, mas o senhor é o paladino do sexo mesmo, hein, Thiago? Porra. Nem no sonho você perdoa a bunda da namorada, velho. Fazer o que se eu Esse é acho? o. Cara, esse é o verdadeiro guerreiro, verdadeira máquina de sexo. Não ter. Assim, adia o término com a namorada só pra continuar comendo o rabo dela. Genial, cara. Pior que, tipo, nesse dia aí. Depois eu perguntei pra ela, você não acordou no meio da noite, sei lá, não percebeu um movimento? Aí ela falou que não, que ela tava com tanto sono que ela nem percebeu fazendo nada. Ou seja, eu poderia até estuprar, né, minha namorada, talvez. Que quem sabe um dia. Assim, você fala que no sonho foi consensual, entendeu? Foi, tava tipo. Tava tranquilo, ou sei lá, velho. Você tem que pensar o seguinte: ah, eu tô sonhando, isso aqui não vai dar em porra nenhuma. Aí você acorda com um pinto dentro do cu da sua namorada. Olha que legal. A culpa dela, cara. Culpa dela, quem manda ficar roçando o pau na minha bunda. Pera aí, ela roçando o pau na sua bunda, Thiago? Não, ela não tava, mas é que a gente dormiu muito grudado um no outro. Aí eu acordei, tipo, fazendo um movimento. Foi engraçado. Beleza, cara. É que assim, ultimamente eu ando vendo. Eu não sei, eu ando tendo umas ideias muito estranhas de caso eu namore algum dia do que eu vou fazer, cara. Assim, nada ilegal, claro. Mas, assim. Por exemplo, uma coisa que eu tava querendo muito fazer, cara, era tipo. Era. Acho que a coisa que eu mais tô querendo fazer tipo, é, sei lá, Dia dos Namorados, alguma coisa assim. Entregar uma caixa de bombom. Mas, tipo, dentro da caixa de bombom não tem bombom. Eu botar assim, abrir um buraco na caixa de bombom, botar o meu pau lá dentro. E falar, ah, você quer aqui, trouxe um bombom pra você. Aí, tipo, aí eu falar, ah, pega aí, ela vai lá e pega o meu pau, entendeu? Isso é muito coisa de filme pornô, puta que pariu. Cara, mas é que, tipo, porra, você tem uma namorada, cara, uma namorada que tá disposta, tipo, a pegar no seu pau, entendeu? E fazer essas coisas, entendeu? Então, cara, Essa é a hora de mas você liberar, aí é entendeu? que tá, cara. Quase nenhuma mulher verdadeiramente gosta de pau. É mesmo, Essa é a cara? verdade, cara. As mulheres não gostam verdadeiramente do pau. Tipo, elas gostam do prazer que o pau propicia para elas, mas elas não gostam de, Então, sabe, tudo que eu ficar vejo em retrato das pegando. meninas dizendo que é fofinho, pinto e que não sei o que, é tudo mentira. É tudo menina querendo pagar de transona. É menina querendo pagar de tipo, ai, olha como eu transo, olha como eu gosto de pinto. Não, você não gosta. Nenhuma mulher gosta. Quase nenhuma mulher gosta. Então, se a menina fala assim, não, eu que eu gosto de chupar pinto, eu gosto de engolir porra, ela só tá por ego. Provavelmente, ou ela tem sérios probleminhas de cabeça, ou vulgo degenerada, completamente degenerada. E aí essa mina aí, provavelmente, ela vai chupar sua rola e vai engolir sua goza, mas não vai ser só sua goza que ela vai engolir. ou ela é ninfomaníaca, ou ela tá mentindo. Que é a mais provável. Porque, cara, nenhuma mulher gosta verdadeiramente da sua porra. Tipo, porque, cara, querendo ou não... Cara, meu sonho era encontrar uma mina que gostasse mais do meu pau do que eu gosto. Isso não existe, cara. Isso não existe. Nenhuma mulher vai, por exemplo, ver você pelado, olhar pro seu pau e falar: nossa, amor, deixa eu chupar seu pau. Nossa, eu quero um... Nossa, peraí, fica deitado aí que eu preciso chupar seu pau. Eu preciso... Nossa, vai. Cara, vai, é tipo... Isso, não, você tem que falar o seguinte, existe, cara. É tipo, eu queria encontrar... Isso não existe. Só se você pedir pra ela. Só que assim, a partir do momento que você tem que pedir pra ela, isso quebra a fantasia. É uma batalha perdida. Porque você percebe, né, que, tipo, não é algo que ela quer, mas sim algo que ela tá fazendo porque você quer, saca? Não existe isso dela chegar... Sabe? De, vocês estão tomando banho juntos, ela vê seu pau ali, ela olha pro seu pau e fala: nossa, deixa eu chupar esse pinto delicioso. Não existe isso, velho. Não existe isso. Cara, o que eu acho é que, tipo, o que deveria acontecer, eu queria encontrar uma mina que gostasse tanto do meu pau quanto eu gosto do cu dela. Que é isso, cara, o que você falou, tipo, do amor, deixa eu chupar o seu pau agora, por favor, não, porque tem que ser agora. É tipo, não todo homem, né, porque tem uns boiolos, mas tipo, cara, praticamente todos os homens, cara, falam assim: amor, deixa eu comer o seu cu, por favor, só hoje, só a pontinha, por favor, não, vamos, por favor. Ela fala: ah, eu acabei de cagar, não, mas não dá nada, entendeu? Tipo, é isso, cara. É esse amor incondicional ao cu, entendeu? Que elas tinham que ter com o pau, velho. Uhum. Seria muito bom, seria maravilhoso se a mesma capacidade que nós temos de gostar de vagina, a vagina tivesse de gostar do nosso pau. Mas isso não existe, velho. Isso não existe. É, faz ou, sentido, ou é a mina que tá completamente fodida da cabeça, ou simplesmente ela tá mentindo, velho. Não existe. Simples. Entendi. Cara, se existisse, velho, porra, a humanidade seria só sexo. Basicamente. Sim. A humanidade seria só sexo. E o negócio é, cara, que agora acho que vai vir a pergunta mais importante desse podcast, cara. Como é que é comer um cu? Sério que você nunca comeu? Cara, eu vou ser muito sincero aqui, cara. Todas as vezes que eu transei, eu pedi, assim, eu insisti, não implorei, mas eu pedi assim com veemência. Por favor, pedi por favor não, eu perguntei aí. Me dá o cozinho. Eu tentei falar com a autoridade, assim, e aí, você dá o rabo? Aí ela me respondia assim, não, eu... Tá bom. Beleza. Isso ainda vai dar certo, mas, pô, cara, que assim, pô, quero comer um cu, cara. Quero comer um cu. Tipo, não é aquela vontade de comer um cu, assim. É a vontade de comer um cu pela vontade de comer um cu, entendeu? É algo. Uhum. Eu acho que é uma coisa pura. Uhum. Chega até a ser puro o negócio, entendeu? Uhum. Cara, tem prós e contras de comer cu. Vou citar alguns prós e alguns contras. Prós de comer cu. É mais apertado. É isso, cara. Eu sinto falta, cara. Porque tem umas que, tipo, tu mete a mão lá dentro e ela pergunta se você botou sua cabecinha, entendeu? Então, é mais apertado. Pra quem é sádico, pra quem tem um certo pezinho no sadismo, é bom. Por quê? Porque mulher geralmente não gosta de dar o cu. Então, tipo, ela sofre com aquilo. Então, pra quem é meio sádicozinho... é bom, tipo, pra mim, por exemplo, ter a sensação, saber que ela tá sofrendo é algo bom. É algo que, de certa forma, afirma a preponderância do macho sobre a fêmea. Porque, cara, pensa você comendo um cu. Quando você tá comendo cu da mulher, você tem o controle total sobre aquela mulher. Tipo, vão ser, sei lá, minutos, segundos, que, cara, você tá possuindo ela verdadeiramente. Que se você quiser, você pode imputar uma dor gigantesca sobre ela. Porque, tipo, você pode simplesmente, enquanto você tá lá comendo o cu dela, ainda mais que é algo completamente não natural, né? Se ela começar a falar, não, não faz isso, não faz isso, você fala, ó, você se comporta, senão eu vou meter com tudo nessa porra. Aí se ela... Você tem o controle total sobre ela quando você tá comendo o cu dela. Esse negócio do controle é perfeitamente exemplificado pelo seguinte diálogo do Kid Bengala com a mulher lá. Aí ela chega falando assim, ah, meu cu não, eu vou comer sim, sua vagabunda. Ela fala, não, aí, senão eu te mato. É isso, cara. Aí tipo, ela vai lá e fica quieta e dá o cu, entendeu? Cara, você tá lá, ela tá de costas pra você, você pode começar a enforcar ela, você pode, tipo, ao mesmo tempo que você tá comendo o cu dela, você pode, tipo, bater punheta pra ela, coisar a porra do clitóris dela. Enfim, cara, você tem controle Mas, total sobre ela. Mas, peraí, você achou ela. O clitóris, cara? Não, nunca achei. Mulher, pô, então, mulher pra entendi, mim é só... Eu fiquei preocupado, cara, porque tipo, eu ia achar que você era tipo Cristóvão Colombo aqui, entendeu? Não, pra mim... Primeiro descobridor do clitóris, que eu nunca achei. Quem sabe onde é o clitóris, pra mim é viado. ou tá mentindo. Eu acho que o segundo é mais provável, hein, cara. É, sim. Ou só feminista sabe onde fica o clitóris. É, sim, é lésbica. Enfim, o que mais que é um pró de comer cu? Você consegue, cara, você sabe que tem mais coisa. É uma sensação de, tipo, porque querendo ou não, sabe, comer buceta já é algo normal, é algo comum, sabe? Não que não seja é o esperado, legal comer né? buceta, mas é o normal, sabe? Agora, comer cu é como se fosse um prêmio, sabe? É algo que, se comer buceta já aumenta a autoestima do homem, comer o cu é tipo o prêmio supremo pro homem, saca? Então, se o homem consegue comer o cu de uma mina, isso aumenta pra caralho a autoestima dele. Acho que seria um quarto benefício, sabe? Que aumenta, você sente como se você estivesse conseguindo algo difícil, saca? E mesmo que a mina seja rodada, mesmo que sei lá o quê, mas você sente que é um prêmio maior do que só a buceta, saca? Justamente porque a maioria das mulheres não quer dar frescura, dói, enfim. Você sente que é um prêmio maior do que a buceta, que também é outra vantagem. É por isso que eu fiquei tão puto quando a mina putona lá depois do nosso podcast, cara, que tipo... Cara, ela foi, tipo, acho que a única menina que chegou e, tipo, pediu, não, eu quero engolir sua porra, entendeu? Ela insistiu, mas quando eu falei de dar o cu, ela não quis, entendeu? Eu fiquei putaço, velho. Soltei lá, xinguei pra caralho, falei, como é que você não pode me dar o cu, velho? Você é uma puta poser do caralho, não sei o quê. Comecei a xingar lá mesmo. Uhum. Só que o problema é que ela gostou, né, cara? Não era pra ser assim, mas infelizmente... É. Vagabundas e vagabundas. E aí, vamos lá, aí qual é o próximo pro? Cara, é uma posição também que fica mais propício você dar tapa na bunda da mulher, você espancar a mulher, a bunda da mulher, e eu particularmente eu acho isso legal. Dar tapão na bunda, deixar marca, sabe? Aquelas marcas vermelhas, também eu acho que é algo legal. Eu não sei o que, cara, mas, tipo, dar uns tapas, eu até vai, mas, tipo, porra, pra deixar roxo, assim, pra ficar daquele jeito, cara, eu não sinto prazer em, tipo, encher de porrada, entendeu? Sei lá, cara, tem algumas coisas aí relacionadas a machucar mulher, só que não machucar muito, de, tipo, matar a mulher. Machucar com consentimento. É, tipo, tem algumas coisinhas aí um pouquinho violentas que eu gosto, eu assumo. Mas você não gosta que o violento seja com você? É, sei lá, se ela, por exemplo, ela começar a me bater e morder, eu deixo. mas eu faço o dobro com ela. Essa, eu não, essa é a eu minha não, ética. Cara, quer fazer alguma merda comigo? Beleza, mas vai levar o dobro. Cara, essa eu fico puto, velho, quando chega essas minas aí pagar de sádica, tipo, arranha, entendeu? Mas tipo, arranha com a unha, unhona mesmo, pra arrancar a pele, cara. Mete um soco na bochecha dela. É, velho, eu fico puto, cara, eu fico tipo putaço. Mete um soco nela, um tapão na costela. É que primeiro eu tenho que perguntar se eu posso, entendeu? Porque se ela autorizar, aí a gente desce o cacete. sim. Enfim, eu acho que os principais benefícios de comer o cu se resumem a apertado e dominância. Dominância e sadismo. Satisfação. E sensação de poder, sabe? Eu acho que, resumidamente, são os principais benefícios de comer cons. O cu. Contras de comer o cu. O maior chance de DST. Claro. É muito mais fácil de pegar AIDS, por exemplo, pelo cu. Então é um bagulho que você tem que tomar meio cuidado. Cocô. Eu lembro que você falando naquela que você foi comer o cu da mina, aí saiu só o choquito. Então, eu tenho experiência com isso, então. E não é agradável. Então. Cara, mas eu não consigo imaginar, cara, como é que é? Você tira o seu pão e tá lá só o choquitão. E você ainda tem o controle pra a mina começar a ficar triste e falar: não, tá tudo bem, se cagou no meu pau, não, tá de boa, dá nada não. É muito controle emocional. Cara, você fala, suas fezes estão na minha rua. Foi literalmente isso. Eu tava lá metendo, começou a subir um cheiro de merda. Aí eu tirei o pau e quando meu pau tava todo marrom, tava tudo... Aí era óbvio o que tinha acontecido. Ela começou a chorar e eu fiquei na dúvida. O que, que eu faço? Vou no banheiro, consolo ela. O que, que eu faço? Dou uma porrada nela, vou lavar o pau, falo, tá tudo bem. Eu choro também. Enfim, cara, foi tragicômico esse dia. Então, é também uma desvantagem, além do lance de DST, podem cagar no seu pau. Tem também... Mesmo que não caguem, fica o cheiro também, né? Às vezes fica um cheiro. Por quê? Porque tem muita mina aí que é iniciante. Eu nem sei como funciona a chuca, nem sei como que se faz chuca. Sei lá, eu acho que o ideal é a mulher fazer chuca antes, mas sei lá como faz. Sim. Cara, assim, é como você disse, né? Pelo amor de Deus, a mina é iniciante. Pega ela de quatro. Chupa a bucetinha dela. Aquela intro massa. Que mais de contra? Geralmente as mulheres dão muito menos o cu do que a buceta, claro, então tipo, é um bagulho que vai... Eu fiquei surpreso, cara, de tipo, todas as minas recusarem dar o cu. Eu pensei, pô, hoje em dia, cara, pô, tudo tão liberado, vocês não vão me liberar o cuzinho? Cara, tipo, é um bagulho que é mais difícil de conseguir. E também, até por isso também que dá essa sensação de mais, quando você consegue, de mais poder, sabe? Mas também é uma desvantagem que não rola tanto quanto você. Se você for adepto de prostituta, anal é mais caro. Também é uma desvantagem. Mas qual mais caro? O único cu de puta... Não, eu já comi dois cu de puta. Mas saiu, sei lá, as duas putas que eu comi com cu, saiu R$50 mais caro. Entendi. Então... E você, mais uma coisa assim, que eu tava curioso, quanto você pagou, geralmente você paga nas putas? 150 por uma hora? R$100. R$100 em média. Teve umas aí que eu já paguei 150, mas em média R$100, quando eu ia. Cara, é porque aqui onde eu moro é diferente, é tipo, eles fazem por meia hora, uhum. Né, por uma. Uhum. Aqui também tem umas, entendeu? Que fazem por meia hora. Só que tipo, é que aqui é meio que um monopólio, entendeu? E é tipo, tem um local específico onde é o mais famoso pra puta, entendeu? E lá todo mundo faz o mesmo preço. Uhum. E o mesmo tempo. Uhum. Porque se alguém fizer um. Se alguma puta fizer um preço mais baixo, quebram ela na porrada. Entendeu? Uhum. Então, tipo, eles fazem. É sempre a mesma coisa, não importa qual você vai, trabeco, o caralho, você vai lá, R$70, 30 minutos. Uhum. Só que o problema é que as feias e as bonitas é desse jeito. Mas achar bonita é foda, entendeu? Uhum. Entendi. É, aqui onde eu moro, cara, tem diversidade, cara. Diversidade de tudo. Diversidade de preço, diversidade de tipo, de tamanho. Pô, São Paulo também, né, meu nobre? Aqui, porra, você vira a esquina, tem um puteiro. Toda esquina tem um puteiro e uma igreja evangélica. Aqui não, cara. Aqui eu tenho que dar uma andada, tem que ter o carro, né? Eu acho que assim... Resumo da ópera, eu acho que, no geral, desvantagem de comer cu é mais difícil, cocô e DST, resumidamente. É, são contras bem fortes aí. Sim. Principalmente o cheiro é bem forte. Literalmente muito forte às vezes. É arriscado, é bem mais arriscado do que buceta, então até por isso que a maioria das minas não gosta muito de dar não. Mas a sensação, sabe, de poder é do caralho. Eu admito, é do caralho. Então você acha que vale a pena, tipo, ir perder a virgindade anal? Virgindade comer um cu anal? Porque se eu falo perder a virgindade anal, é como se fosse dar o cu pra alguém. Parece que você que vai dar o cu. Então, tipo, mas perder a virgindade e comer um cu. Você acha que vale a pena ir uma puta? Acho que tanto faz, na real, porque, tipo... Cara, não existe isso. Se você já comeu um buraco, você já... Tudo bem, cu é diferente, óbvio. Mas sei lá, não existe isso de perder a virgindade de comer o cu de alguém. Sei lá, é legal. Eu acho que é até bom, porque aí você usa de experiência pra quando for, sei lá, quem sabe um dia comer o cu de uma mina normal que não seja puta. Daí você já sabe uns macetes, sabe? Você já sabe... Entendi. Sabe, quando se ela cagar no seu pau, você já fala, você já pede desculpa, assim, você fala, meti muito forte, o que é isso? Não precisa passar por isso. Eu acho que é até bom, sabe, a primeira comida de cu ser com uma prostituta. Porque aí você já vê se pra você rola esse lance do poder, da dominância, sabe? Se rolar, aí é interessante. Se não rolar, eu acho que o custo-benefício de comer cu acaba sendo muito alto. Entendi. Eu acho que comer cu só realmente vale a pena pra quem tem essa relação de dominância com a mulher, pra quem gosta de dominar, sabe? Agora, pra entendi. Quem não vê muita graça nisso, ou não liga pra isso, eu acho que comer cu sai com um custo-benefício desfavorável, particularmente. É só curiosidade mesmo. Talvez, assim, depois de comer a primeira vez, já perca a magia. Aliás, nossa, assim, falando desse lance de comer cu, tá me dando uma... A vontade de comer o cu. Tá me subindo um negócio aqui, velho. Puta que pariu. Puta merda. A sua atual é... Menina Sanctum não dá o cu, nunca dará, né? Não sei, eu espero que ela de um dia dê o não cu. Não sei. Nunca tentei. Eu espero que um dia ela dê, né? Seria legal. Ah, pode ficar tranquilo, cara. O amor racional vence tudo. Um dia vencerá. Um dia abrirá portas. Faz aquela do bombom que eu te falei, ó. Você aproveita e já manda. E amor, posso aproveitar e comer seu cu? Você fala que quer comer o bombom especial Dia dos Namorados. É presente de Dia dos Namorados. É perfeito. Caralho, cara, e deu 2 horas. Tipo, então, eu ia falar sobre isso agora. Acabou de comentar. Então, você aí, depois de ter falado agora, deixa eu ver, 1h15 de mulher, um pouco sobre o seu novo livro, e depois voltando pra falar de mulher, só que mais especificamente sobre anos, você acha que tá bom pra terminar? Acho que sim. Então é isso, é praticamente uma parte 2 do... Do primeiro podcast, a continuação. Mas é isso, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite e comparecido. O bom de marcar isso aqui é porque é tudo... E aí, velho, bora? Aí, bora. Pronto, acabou. E a gente marca o negócio. Mas é isso, cara. Quando você quiser comparecer aí ou fazer alguma coisa, só a gente marcar que tá sempre muito bem-vindo. Bora marcar de comer uma pizza. Não fala nisso, Paterna. Você não ia você tá vendo de final do ano, talvez alguma coisa assim. Tem um encontro de ouvintes lá em São Paulo, né? Sim, na verdade não é final de ano, era para já estar meio que acontecendo isso daí. Mas como eu gastei dinheiro pra caralho pra tirar carta e gastei também com outras coisas, não tenho dinheiro mais. Eu quero fazer assim, eu já fiz um encontro de ouvintes do meu podcast no final do ano passado. Não foi muita gente, foi tipo 10, cara. Mas já é um número. Eu acho que se eu for organizar um outro, vai, sei lá, uns 15 dessa vez. Então, estamos organizando aí, mas quando eu tiver com a situação financeira melhor, vamos colocar assim. Eu acho bom também porque eu tô completamente quebrado. Eu tô só na faculdade agora, não tô trabalhando. Então, vir pra São Paulo é foda. Mas sei lá, cara, algum dia aí, sei lá. Eu tô achando que os rolês de carnaval lendário, com você dando PT e quase morrendo, vai ser revivido ano que vem. Ah, cara, eu espero que não. Eu espero que não. Ah, cara, voltar com o cu doendo depois do Hernani ter te enrabado, né? Não deve ser uma experiência muito legal, não. Ah, cara, nossa. Ah, cara, é que quando eu tava solteiro, dava tudo bem viver essas Vai merda, tudo, mas né? Vai tudo. agora isso iria acarretar sérios Chegar problemas. num estado muito deplorável perde o respeito, né? O amor racional vai pro saco. É, sem contar que possivelmente eu faria merda. Cara, quando eu tô bêbado, eu não tô nem vendo. Eu perco completamente a moral, velho. Infelizmente o Hernani tirou as gravações, mas eu vi tudo em HD. É, cara, foi insano. Insano. Mas então é isso, senhores. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Thiagão. Então, valeu, galera. Espero que tenham gostado do papo dos cus. É nóis. Beijos. É nóis, falou. Falows.